monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800 727 0317. Oi. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambu. Ela é transgambar, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estamos no ar, começando mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Energia, estamos dizendo assim, na rádio Energia 97, mas nós não estamos na Energia. Nós estamos no meio da rua, na limusine da Paris Vegas, porque hoje é dia de limusine do Estádio 97. Ah, aê, boa, boa. Patrão. Vambora. Muito bem. Estamos ao vivo no oferecimento de Bozan, no jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor e extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Hoje é um programa especial. Estamos fazendo a limusine do Estádio 97, não é? Estaremos hoje fazendo um trajeto muito bacana, saindo aqui da Alameda Casa Branca, onde estamos parados, com a imensa, a maior limusine da América Latina. Essa com certeza. Oh, sensacional, hein? É, com certeza. Estamos aqui também acompanhados dos nossos ouvintes aqui dentro. Esperamos ter a companhia de todos que vão circular aí pelas ruas de São Paulo, que vão cruzar aí com a limusine do Estádio 97. E a gente vai sair. Já tá buzinando ali, ó. Já estão buzinando? Já tem nego buzinando. É? Opa! É nóis. Legal, é. Mais um daqueles que fazem a gente primeiro lugar de audiência. É, exatamente. É muito legal. E ó, parabéns. E como nós estamos saindo daqui rumo, sabe pra onde nós vamos? Nós vamos ali pra Zona Norte de São Paulo. Opa, perto da minha casa, da casa do Mano, né, mano? Perto da casa do Mano. Sim. A gente vai em direção a Dutra Máquina. Rapaz. Ali junto à ponte da Vila Guilherme. Show. Não é show? Show. Não é bacana? Bacana. Então estamos indo pra lá. Hoje é a limusine do Estádio 97, saindo aqui da Casa Branca, né? Daqui a pouco eu vou dizendo mais ou menos o roteiro pra vocês, a gente vai acompanhando por onde está passando. E eu tenho um detalhe muito bacana dessa promoção que nós estamos fazendo hoje junto à Dutra Máquinas. Hoje, só hoje, atenção você na Zona Norte. Sim. Mas você aí que está procurando comprar um presente pro seu pai, Dia dos Pais chegando, né? Domingo, Dia dos Pais. É, não pode esquecer. Preste muita atenção. Hoje, entre 6 da tarde e 8 da noite, os 15 primeiros que fizerem uma compra acima de R$100 em produtos, certo, das marcas Stanley ou DeWalt ou Black & Decker, lá na Dutra Máquinas, que acontece? Ganharão na hora um brinde muito legal da Dutra Máquinas. Você tá brincando, velho, não é possível. É isso mesmo. Sério? Vai valer das 6 da tarde às 8 da noite, tá, única e exclusivamente hoje. Inclusive, eu tô sabendo que a Dutra vai ficar aberta até mais tarde, só por causa do Estádio 97. Que legal, hein? Que moral, hein, velho? Muito mas moral. São só os 15 primeiros. Você fala, mas onde que é a Dutra que vocês estão indo com a limusine? A Dutra Máquinas fica ali na Marginal Tietê, certo, sentido Penhalapa, junto à ponte da Vila Guilherme. Exatamente. Beleza. Então, compras acima de R$100. Fácil. né? Os 15 primeiros que fizerem compras acima de 100 reais. Aliás. Bacana demais, bacana demais. Boa, boa. Limusine do Estádio 97, é o Estádio 97 Móvel. Mais um. Mais uma iniciativa, é mais uma edição de uma iniciativa pioneira, né? Que a gente fazer um programa móvel pelo trânsito de São Paulo. Verdade. Oh, legal, né? Show de bola. Show de bola, né? Agora a gente tem que fazer um programa de um drone. Drone? Um drone. Cada um senta no drone. Ou vai fazer um drone. Do Homem-Aranha. É, chama um drone gigantesco. O Duende Verde. Lá. Ah, o Duende Verde. Aquele drone chamado Airbus A380. Ah, aí sim, hein? Aquele dronezinho é bom pra gente fazer um programa. Aquele é. Né? Verdade. Ah, daqui a pouco a gente vai ter a participação dos nossos ouvintes convidados que estão aqui dentro da limusine com a gente também. Certo. Vocês hoje conhecerão toda a intimidade da nossa produtora Marina Enzo. Grande Marina. E, tadinha, vai participar do programa. Hoje também vocês terão a possibilidade de conhecer Pokémon Tago. É verdade, sim, rapaz. O Mortinha. Aliás, é o Pokémon tá gay. É Pokémona. É Pokémona? Pokémona. Pokémona. É Pokémona. Pica, pica! É verdade. Aliás, tudo que tá acontecendo aqui está sendo transmitido ou não? Tá em transmitido, vídeo? É. Ah, é em vídeo? Ah, sim. Nós estamos lá. Isso nós, aí lá. Tá passando onde? Me conta. Onde Silvano, tá passando? Silvano, tá passando aonde? Onde tá passando, Silvano? Desculpa a pergunta. youtube.com/ Energia 97FM. Então é no canal da Energia 97FM no YouTube. Boa, aqui ó. Então você quer ver as imagens que estão acontecendo aqui dentro da limusine? Acesse youtube.com/energia97, tá bom? /energia97. É, beleza, rapaz, é isso moral, aí. Hein? Pica, pica. Muito bom. E teremos WhatsApp também? Se a gente pedir pro estúdio soltar o WhatsApp. Hoje não, hoje sem WhatsApp. Então hoje sem WhatsApp. Não. Eu ia dar o telefone do Domênico pro pessoal meu? Passar o WhatsApp. Não, não, meu não. Não pode. Ele não habilita pode. O áudio. Não, pode ser o Cátio. Ele habilita o áudio e a gente põe no ar. Não tem problema, eu passo de todos vocês também, porque é legal ter, né? O ouvinte é bom ter um grupo, todos, né? Vocês acham. A rádio, né? É, um é legal, eu passo também aqui. Todo tem mundo. Problema nenhum, não. Um olha, dia no Zap Zap do vou estado, falar, já pessoa, vai passar, promoção. Já. Fala, Motinha. Olha lá, tá passando. Vou fazer as manchetes, chefe? Vambora. Começa por qual? Vamos fazer as manchetes. É isso aí. Na vai. Olimpíada. Ah, você vai falar de Olimpíada? Olha lá, brasileiro na Olimpíada, hein? O Belucci passou aí as quartas de finais do tênis, né? E vai jogar contra o Nadal. Fácil, mano. Já era, game over. Aproveitou enquanto deu, velho. Tirou o selfie, mas agora game over. É, Nadal não dá, né, mano? Agora reza. E o moleque gosta de ganhar prêmio, hein, velho? Como é que tá, velho? Aí também falta um pouco de corporativismo por parte aí dos funcionários do que estão trabalhando em hotéis, vilolinha e a porra toda. Não, mano. Velho, coloca chumbinho na água do Nadal. Não, você tá louco! É, Brasil tá Team, Brasil Team. Não, você pode colocar um negócio pra ir no banheiro. Então, caganeira no Nadal, velho. É, dá um negocinho, né, e tal. O que dá caganeira, velho? Fala um remédio aí. Mas Nadal ou lá na Phelps? Não, coitado do Nadal, deixa ele, velho. Mas o Phelps, hein? Não, Phelps? Não, o trocadilho dele, boa. Boa, você foi bem. Mas, velho, nem que puser algum remédio lá, uma anestesia geral, o Phelps não perde essa prova dele aí. O Nadal. O cara é um monstro, não, o Phelps. Ah, o Phelps. O Nadal ainda pode ser que perca, mas o Phelps tá concorrendo a... Não, o Phelps não dá, velho. Eu não sei se é cara não dá. Hoje também. E olha, no basquete o Brasil perdeu aí pra Croácia, né? Putz, puta, foi por pouco, hein? Ah, jura? Ou não, foi por pouco. 80-76. Puta, perder por pouco. Mas o Brasil foi bem, velho. Quando ganha por pouco, ninguém já ganhou por um ponto ontem. Ué, o Brasil ganhou da Espanha. Ontem um ponto. É, e hoje. Foi no último momento, né? 80-76, né? E teve medalha do Brasil. Sim. Hoje. Medalha. Quem ganhou? Maiara Aguiar, bronze no judô. É Mayra Aguiar. Mayra. Mayra, velho. Mayra. Pô, o pessoal não pode ter um nome diferente, normal. Mayra Aguiar. Ela deu pode bobeira. Ter o um nome, basta que você leia o nome correto. É, Mayra Aguiar, bronze no judô. Ela deu bobeira, viu, Mota? Bronze no judô? A francesa. A ela... número 2 do mundo, né? É, ela perdeu pra francesa. Já tinha ganho 4 vezes da francesa, aí perdeu, deu bobeira. É, foi pro bronze. Ela ia disputar o bronze, ouro, né? Mas ela ganhou bronze, é isso? Ganhou bronze. Mas parabéns, pô. É uma heroína, velho. É. Ganhou uma medalha. Brasileiro ganhou uma medalha. Tá bom. Uma coisa, viu, velho? Eita. O judô também tem patrocínio. Pra ganha bronze. Qualquer um ganha, meu. Mano foi pra praia, pegou bronze. Sensacional, hein? Você tá hoje, você comeu palhacito, hein, velho? É, foi boa essa. Você comeu no café da manhã. Pelo amor de Deus. Não, aqui essa é a melhor parte do dia. É. Porque quando eu entro no estádio, eu me sinto na melhor parte do dia. Sim, lógico. Verdade, tem razão. Só brincadeira. Vamos começar. A Jade lá também saiu de cadeira de roda, se machucou na ginástica, velho. Como assim? Sabe aquela Jade Barbosa? Jade ginástica? Sim. Tá. Tadinha. Aqui só chora. De roda, se machucou. Nota da Jade Barbosa. Ah, não, ela é esquisita, né? Não, tô falando como atleta. Ah, tá, como atleta. Mano, você tem que aprender que quando eu faço esse tipo de pergunta, eu tô questionando os atributos físicos. Ah, para, vai, você tá. Você quer complicar ele com a Thaís. Você acha que complicar com a Jade Barbosa vai complicar o vai saber. Você tá louco. Quer ver, nota da Gisele. Meu, mas nem que a Thaís tivesse, assim, só o tronquinho, não tiver mais nada, ela já ganhava da Jade. É verdade. Vocês não assistiram aquele filme Encaixotando Helena? Sim. Se fosse a Thaís naquele cachotinho, era muito melhor que a Jade Barbosa, você tá louco, tô errado, mano. Não tá, velho, a Jade Barbosa é esquisita. A Thaís, o que tá confirmado, ela só perde mesmo. Sim. Gisele Bündchen, aí esquece. Ah, Gisele, ela não, fica... não perde nem também, com o gargarejo de ácido, ela perde a compostura, velho. Mas Gisele Bündchen, cara, é até um problema você ter ela do lado, cara. Imagina quanto que não custa uma Gisele Bündchen por mês. Você tá de brincadeira. Mas ela não precisa, ela é mas assim, quanto custa uma Gisele... Ela não vai querer bancar o pé rapado. Mas assim, quanto custa uma Gisele Bündchen por mês? Como assim? Guarda isso, ó. Como assim, quanto custa uma Gisele Bündchen por mês? É uma mulher que veste os melhores vestidos, anda com os melhores sapatos. Mas deve ser tudo, mano. Lingerie. Tem tudo. Você tá louco. Essa mulher tem tudo, pô. Você tá louco. Ela não manda a roupa pra lavanderia. Ela usa uma vez e joga fora. Não, que joga fora? Você tá maluco. Não repete a roupa. Será? Acho que não. Ela não repete porque ela tem um monte no guarda-roupa, pô. Que reação, velho. Imagina. Não, mas ela porque tem um monte. Caras, ela com duas roupas iguais. Em dois dias diferentes. Não, mas ela deve ter milhares de roupas. Lá, não tem guarda-roupa. Ela deve ter até um sistema eletrônico normal. Ela tem que quando sai a roupa, não entra mais. Ela tem uma loja na casa dela. Que mundo para. Vocês vivem, para. Estão loucos. O dinheiro que ela tem. Ah, ela é normal. Não, já é tem o mundo tudo que a gente que tem. É o mundo mas dela. Mas esse é o mundo dela. Ah, é o mundo vocês estão malucos. Vocês estão loucos. É que o pessoal paga pra ela vestir a roupa, né? Também tem isso. Cada vez que ela aparece. Agora me desculpa, quem pagou pra você vestir essa roupinha ridícula? É mesmo. Cara. A Rádio Energia 97. Ah, é? É, pagou. Então você não faz mais que a sua obrigação. Mandou fazer essa roupa. Tá vestido de malária, velho. Não, tô vestido de Pikachu. Pikachu, você tá mais patindão do que não é Pikachu. Bem Pikachu, né? Ô, Rogê, não fala mas... assim. Vamos lá. Vai, vamos ao Santos. Vamos. Ó, daqui a pouco tá saindo ali, mano. Ó, ô, Rogê. Você acha que já pode dar uma saída, né? Pode, vambora, pode. Vambora. Atenção, para o alto e avante. Solta para a bagaça aí, velho. Ó. Essa é boa, para o alto e avante. É, ô, RG. Manda, Matinha. Olha, você vê essa notícia hoje, RG, que achei estranho. Inédito. Por título, né? De expressão, Gabigol pode adiar a saída do Santos. Por título de expressão? Que estranho isso, velho. Oh, vai ganhar a Copa do Brasil. Por título de expressão ou esperando uma graninha melhor aí? Pra... Eu achei bem estranho esse papo. Né? Eu tô avisando vocês não me ouviram. Eu ouvi o repórter falando ontem que não tem proposta nenhuma do Gabigol. Não existe proposta da Inglaterra. Nenhum time fez proposta por ele. É só a China, Itália, só a China, Itália, Dodô. Na Inglaterra não tem proposta, tô te falando que não tem. O Wagner Ribeiro disse que recebeu uma proposta aí do Leicester. E o Leicester falou que não fez proposta nenhuma e disse que tem vários times da Inglaterra que inclusive, não sei, deve ser o Wagner Ribeiro, se ele é o empresário. Diz que o empresário do Gabigol ofereceu a vários times da Inglaterra, vários, mas ninguém quis ele. Então fica aquela afirmação do presidente do Santos, quando disseram, falaram aquele valor absurdo, e ele disse, pô, mas cadê o... Ninguém não sabe. Ninguém nunca sabe. Cadê o papelzinho? Lógico. Mas vocês já viram que toda negociação, independente de ser no Santos, Gabigol, qualquer jogador, sempre um dia antes de assinar e de coisa ser lacrada, sempre alguma das partes envolvidas assim... Não temos ainda nada oficializado. Cadê nossa, o papel? Tem, né? E como se oficializa, às vezes, rápido, né? Sim, em duas horas aparece tudo. Ninguém sabe. É verdade. Acho que tem muito jogo de cena. Eu lembro quando o Maicon tava com aquela situação. Embrólio, lá, o assessor, o empresário do Maicon falava assim, não vai ter nada. O Porto nunca... Nem quer sabendo. Nem quer saber. Imagina, e estavam tudo conversando. Eu acho que tem sim uma certa valorização, tem, né, o esqueminha de um lado, esqueminha do outro, e no fim, vamos ver o que vai acabar dando. Não dá para ficar entrando nessa aí e ficar discutindo o que ainda não aconteceu. Então não adianta, é bobagem isso. Olha, falando em viagem para a Europa, o Modesto foi para lá, né, RG? Diz que para ouvir proposta do Zeca, do Thiago Maia e do Gabigol. É isso aí. E mais, cobrar uma dívida do Porto aí pela venda do Danilo. Esse é um imbróglio também que faz um tempinho já que tá sem resolver, né? Precisa ser resolvido isso aí. Se eu vendo um carro, o cara que quer comprar que tem que vir onde eu tô. Ah, então. Exatamente. Você não tem que ir lá vender o carro. Ah, não, mas aí já aproveita as outras negociações. Aí, não, é que ele vai lá para negociar essa dívida. Não necessariamente do só para isso, só para receber. Não, não é só para isso. Você anda desconfiando tanto das coisas. Nossa, e o Santos vai fazer um amistoso com o Benfica. Ele vai tratar disso também. Pela festa dos 100 anos da Vila Belmiro. Né? É, então, vai ter uma festa. Do estádio. Então ele foi tratar disso também e aproveitar. Mas eu não entendi. É 100 anos da Vila e o RG estava falando para fazer aqui no Pacaembu. Ia dar mais gente. Ia dar mais gente. Com certeza daria, velho. Com certeza daria. Ué, podia fazer um incêndio aqui, cê, né? Vocês não comemoram 100 anos da Vila no Murumbi? Vai vir muito mais gente, legal, cara. Não, poderia fazer duas festas. Faz uma lá pra turma lá na Baixada e faz outra aqui em São Paulo. E põe lá um telão mostrando fotos da vila. Mas o que chamou a atenção aí, Mota, é o Santos, ele será restituído lá da contusão do Valência lá, lembra? Sim. Então, ele machucou na seleção e os caras vão dar um turu pro Santos lá, cara. Tem que pagar mesmo, né? Colombiano, é isso? É uma boa, né? Todo mundo tinha que ter esse... Se as seleções fizessem isso... É, ué. Tá certo. Eu achei legal. Lá com... Mas que mais do Santos? Tem muito pouco. Fala achei mais. Legal. Fala falei mais, pra né? caramba. Não é possível que não aconteceu nada. Ó, tem uma, duas, três. Falei quatro notícias do Santos. Tem dia que tem duas. Tem mais nada? Não. Não tem. O que tem é a expectativa pra ganhar esse jogo do Galo. Isso que tem. Mas quando é o jogo, velho? Jogo domingo, né? E o Ricardo Oliveira pode jogar, né? Tá treinando. Vamos ver. Tá treinando. Será? Vamos ver, né? Nesse momento que saímos. A limusine do estádio 97 com o suporte da Paris Vegas. Nesse momento tu sai aqui, começa a subir a Alameda Casa Branca. Exato. Você pode acompanhar inclusive as imagens de tudo que nós estamos transmitindo de dentro da limusine. Galera tirando foto. Através do youtube.com/energia97. É rádio Energia 97? Energia 97? Energia 97. Ah, Energia 97. Isso, esqueça a rádio. É só quem estiver perto pode buzinar. Energia 97. Buzina aí. FM. Buzina nós. Não precisa FM. Só Energia 97. É Rádio Energia 97. Rádio... Ah, não, também não começa também a buzina. Olha, olha. Começou, todo velho. Começou. Espera que nós estamos passando, pô. Espera. Não, desculpa, desculpa, mas é que... É que nós... nós fechamos o cruzamento só da Paulista. Olha o buzineiro, olha o buzineiro. Buzina aí. Buzina aí. Fecha o vidro, pelo amor de Deus, que os caras vão cuspir na gente. Nossa senhora da Aparecida, velho. Olha o buzineiro, velho. Todo mundo desesperado. Rapaz, que coisa. Olha, precisa avisar o motorista que isso aqui tem o tamanho de um caminhão, viu? O cara é um trem. Gente isso, do céu. É um trem, hein? Só que é um trem, cara. Vai, vamos lá, vamos ele só parou as duas pistas, os dois lados. Só assim que é bom, velho. Assim que é bom, tem que tumultuar mesmo. Vamos tumultuar, mano. É isso mesmo. É, número um, é isso aí. Então vamos falar do Coisos. Corinthians. Coiso. Como? Coiso teu furico, rapaz. Juiz. Respeito o atual campeão brasileiro. Juiz. Pô, faz tempo, hein, mano. Que o bagulho é louco. Como você imagina o furico do Mota? Ah, velho, parecendo uma couve-flor. Mano, não, para. Que isso? Tá preservado, mano. Eita. Um ano e meio que foi. Qual túnel da Imigrantes? Ô, tá louco? Aquele terceiro, que é o maior, velho. Tem 18 quilômetros da extensão. Isso, o que é isso? Não, eu sou uma agulha. Eu imagino. Quê? Um buraco de agulha. Epa. Olha. Sim, vamos também, né? Você tá mais rodado que o Fusca 72. Para, velho. Você não quer falar de Pedra Umi? O Domênico que já viu. Meu Deus do céu. Eu não vi nada. Eu do Mota? Não vi. Não vi do Mota. O Domênico é o pior fazer. Mas eu começo a imaginar, né? Você fica falando aí, porra. Tá túnel louco, da Imigrante, não brinca essas coisas do Domênico, eu tenho medo. Um dia ele vai matar o Aguinaldinho. Vamos lá. Coringão. Olha, o Gustavo fez de boa. Treino secreto, mano. Sim. Precisa de treino secreto? Eu acho que precisa, velho. Você vê, por exemplo, aí, o Paul McCartney, quando ele vai tocar. Ele não deixa vazar a imagem. Cadê o momento? No show? Não, é possível. Não. Pelo momento, vai. Quando você tá preparando uma grande surpresa, você não pode deixar mostrar o grande finale, velho. Tem. É, lógico. Porra, finalmente, hein? Pera lá. Momento fanfarrão. Sabe o que eu acho que a gente vai fazer, Sombra? Fanfarrão por quê, velho? Eu acho que, por exemplo, tem que ter um limite de momentos fanfarrão. Mas peraí, por fanfarrão ano. Não. Passado aquele, limite, eu sei lá, tem que ter música. Uma coisa incrível. Vamos pra um negócio assim mais popular. Desfile de escola de samba. Os caras que estão ali trabalhando na alegoria, tem o maior cuidado pra não deixar vazar o abre-alas, velho. É verdade. Tá certo? treinador de futebol tem que fazer a mesma coisa, velho. Repórter quer ir lá pra ficar, ai, porque o cara não tocou a bola pra um, não tocou a bola pra outro. Mano. Aí um mandou aquele jogador A pro lugar B. Velho, vai pro inferno. A questão é que você comparou o Paul McCartney com o Corinthians e é triste essa comparação. É triste, porque o Paul McCartney não é a unha do dedinho do pé do Corinthians. Ah, juiz! Quem é Paul McCartney? Ah, outro! Ó, desculpa Corinthians, velho. Desculpa Corinthians. E uma quadra, hein, velho. Mas não tem uma... É verdade? Ele te mandou uma quadra, velho. Vai pedir música hoje. 20 minutos de programa, pô, o cara mandou dois estofarrão, velho. Isso é louco, mano. E aí, Jesus, vai ter mudanças, né, mano? É. Então, por isso que ele fez o treino fechado. Sim. Né? Porque vai ter mudança, ninguém sabe aí o que vai acontecer, ele não quis revelar, né? Mas se desconfia que vai acontecer alguma coisa, vai colocar o Fagner. Olha, alguém no lugar do Fagner, que tá... O Corinthians está tentando um efeito suspensivo agora, né, mano? E não sei se vai conseguir. Olha, Mota, é o seguinte, o Corinthians ele tem dois desfalques até então, para a partida de domingo. O primeiro é o Fagner, que o Corinthians ainda tenta viabilizar um efeito suspensivo. E o outro já é um desfalque certo, que é o Elias, que tomou o terceiro cartão amarelo. E o Danilo também, né, mano? Também não joga. O Danilo reserva. Não, mas então o Danilo tá, não, também nem, acho que nem vai pro banco. Não cheira nem fede. Os dois desfalques do Corinthians são o lateral direito ali, o Fagner e o Elias. Vamos lá, por partes. O Fagner, o Corinthians, ele tá tentando viabilizar esse efeito suspensivo. E pela decência e pela moralização do futebol, o Corinthians, ele tem que conseguir esse efeito suspensivo. E, quiçá, o Fagner pagar esse jogo de punição o ano que vem só. Porque não era pra ele ter sido julgado, é uma vergonha. É uma vergonha. O árbitro viu o lance, tá certo? Ele julgou que não foi falta na visão dele, apesar de eu achar que tenha sido. Mas é a opinião do árbitro, cara. Você não pode chegar depois no tribunal e contestar. Uma coisa é você levar uma imagem lá que o árbitro não tenha visto, uma agressão, por exemplo, e julgar. Outra coisa é você pegar lá uma imagem que o árbitro estava ali presente no lance, viu, e falou que não foi falta. É a opinião do árbitro. Se você tiver que punir alguém, que puna-se o árbitro. No caso, o Emer Roberto Lopes. Pegou 20 mas dias. Mas o Fagner não tem nada a ver com isso. O Fagner não tem nada a ver com isso. E digo mais. Daí. E digo mais. Você tem ali, por exemplo, a jogada do Ederson. O Ederson, Motinha, ele tomou uma entrada do Fagner na perna direita e a perna lesionada é a perna esquerda, velho. É a perna esquerda. Tá dando brincadeira, velho. Tem nada a ver. E com relação ao Elias aí, três jogadores podem ocupar a posição dele. O favorito é o Rodriguinho. Mas pode ser que entre também ou o Christian ou o Camacho. É verdade que o André não seria nem relacionado? Não, possivelmente vai jogar. Vai jogar foi assim. Isso, velho? Tudo corintiano batendo aqui na limusine. Pokémon, tá atrás do Pokémon. Que é isso, velho? São uns caras, uns moleque aqui correndo. Correndo, velho. Eu não sei se é trombadinha, é desgraçado. Hein, não é não, mas estão fugindo da polícia. Lá, polícia não, mas porque mesmo porque tá cheio de polícia aqui do lado. Protesto, hein? Tá. Oh, e aí, brother? Beleza? Oh, e aí? Tá ouvindo nós aí, né? Beleza, opa, aí? É nós. Calma, calma. É o motorista do ônibus, porra. Pô, o motorista do ônibus é legal, gatinho. Pô. E aí, brother? Tranquilo aí? Boa, velhinho. Obrigado aí, é nóis. Valeu, liga, valeu, cara. É, olha lá, o cara é palmeirense, é nóis. É, só tem Verdão aqui, meu amigo. Coitado. Só, mano, só o cobrador é corintiano, olha lá. Que corintiano? É Verdão, olha lá, buzinou lá. É nóis. Opa, e aí, brother? Opa, buzina aí. Buzina aí. Opa, ouvindo nós, né? Então, Matinha. E aí, garoto. Olha, mano, vamos lá. Vamos buzinar, vamos buzinar. Buzina nós aí. Ó, e o Gustavo. Isso, garoto. Tá travado. Beleza? Buzina aí, buzina aí. Isso, buzina aí, quem tá ouvindo nós aí? Vamos fazer bagunça nesse troço aqui, rapaz. Que é isso? Continua aí, mano, é nóis. Vai, vamos aí. Só pra tumultuar um pouco. O Gustavo que tá travado a negociação aí, mano, é uma pequena diferença aí, né? É. De 7 milhões. Porque o Corinthians ofereceu 5 milhões por 100% do jogador e o Criciúma quer 12 milhões pelo jogador. Não, tô fazendo muito doce aí. Inclusive, eles tinham interesse na Lamineiro. Quando te ofereceu emprestar, né? Sei lá. Ah, mas na boa, Motinha, estão fazendo muito doce aí por um jogador que tá na artilharia da Série B, velho. Série B, se bobear, se der a 10 pro Bayern um shortinho, não, é capaz dele brigar não, pela artilharia também. Não, tá não, que isso? Série B é briga de bêbado, vocês estão de brincadeira. Cara, mas o mano, não, o Bar não joga. Não, vocês estão de sacanagem, irmão. Então, o bagulho é o seguinte, não é o Ibra, tá certo? Não é o Agüero. Velho, tá fazendo docinho, morre com o cara lá. Mas vocês não têm artilheiro, velho. Velho, prefiro jogar com o Luciano, com o Luca, que eu já sei o que significa, do que trazer mais uma incógnita, velho. É mais e um. Aí, ó, tudo bem? Trazer o Gustavo hoje, com todo o respeito ao Gustavo, ali, é trazer nós. Mais do mesmo. Todo mundo lá, todo mundo ouvindo nós, né, aí. Só dá. Olha, e o Iago, mano, disse o seguinte, viu? Que a cobrança é bem-vinda. Sobre aquela polêmica lá, toda a cobrança é bem-vinda, faz parte. O profissional tem que estar acostumado com isso. Então, acho que o Corinthians ele tem que ser cobrado sim, porque ele pode render mais do que ele está rendendo. Inclusive no último jogo contra o Cruzeiro. faltou um pouco mais de agressividade do time do Corinthians, principalmente quando abriu o placar ali com 2 minutos isso, de jogo. Mota. E deveria sim ter ido pra cima pra tentar nocautear o Cruzeiro. Vamos buzinar! E não ter dado chance pro adversário. O Corinthians ficou dormindo no ponto, o Cruzeiro cresceu na partida e até mereceu a vitória em dado momento. Segundo sim. tempo, o Cruzeiro engoliu o Corinthians. Então, nesse sentido, eu acho que merece a crítica sim. Mas eu acho que o torcedor que vaia o time durante a partida, ele tá dando tiro no pé, velho. Isso aí não ajuda em nada. Opa, buzina aí, é nóis! Opa! Pode fazer por incentivo, mano. Pode pegar isso. Você vai vaiar alguém por buzina. Tá não, bom. O cara que tá em campo fala assim, ah, tá me vaiando, você vai ver só que eu vou me aprontar. Não, mas não é assim. Bora, garoto! Buzina aí que é nóis! É buzina, buzina! Ah, fazendo tumulto na cidade de São Paulo! Isso! É, a limusine do estádio 97, senhoras e senhores. Vamos buzinar aí, quem tá ouvindo? Todo mundo ouve nós, mano, todo mundo. Lógico, com certeza, é tudo nosso. É tudo chupa, nosso. Concorrente! Ah, na buzina, aê garoto, nós hein? Boa, vamos buzinar, aê! Aê, vamos buzinar! Boa, todo mundo ouvindo a gente, ô Sobra, é nós! Vamos buzinar, vamos fazer bagunça! É a limusine do estádio 97, senhoras e senhores! Aê garoto, obrigado, nós! Olha, ó! Boa, aê garoto! Aí, todo mundo ouvindo nós, aí ó o cara do táxi ali, ó lá, tá vendo? Tô vendo! É nós, tudo ouvindo, obrigado pela audiência aí, meu amigo! Valeu, tudo bem? Obrigado! É nós, fala aí de quem agora, não, quem não, é? Só um minuto, só pra informar, quem ligou agora não sabe, nós estamos no meio do trânsito, na Avenida Paulista, rumo à Consolação, de lá a gente vai fazer um caminho pra ir até a Dutra Máquinas, na Avenida, na Marginal na Tietê, Marginal. Junto à ponte da Vila Guilherme, né? E estamos fazendo o estúdio 97. Andando no meio do estádio, trânsito. Dentro da limusine, fazendo o estádio 97 móvel, né? Com apoio aqui da limusine, a maior limusine da América Latina, da Paris Vegas. Muito legal, daqui a pouco a gente vai estar lá na Dutra Máquinas, ali junto à Marginal, hein? É, por isso esse alvoroço da Paulista. Quando você visualizar aí a nossa limo, que está escrito estádio 97 na porta. Porta branca, toda cheia de cores, luzes. Dá uma buzinada aí do lado. É verdade. Tá bom? Só se você estiver do lado de hospital que não vai buzinar. Aí não. Né? Opa, aí garoto. Buzina aí, buzina aí. Buzina aí, que é nóis. Ah, limusine do estádio 97. Vamos buzinar aí. Boa. Nós, boa, garoto. É isso. Vambora. Aí. Segue. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também o oferecimento da Esser, construindo com valor. Opa, nós! Opa, tamo garoto! Oh, aí, é tamo nós! Tamo junto, é nós! É, o cara é Palmeiras, é nós! Oh, que Palmeiras, ele falou perdão, nada! Perdão, ele falou, ele falou, não falou nada! Eu ouvi, é nós! Aonde? Só tem palmeirense na cima de São Paulo! Olha só. O momento fanfarrão, Domênico! Que, como assim? Que momento? Olha. Tô falando aqui, você tá ouvindo aí, RG? Olha! Abre a janela, você vai ouvir! Bom, o cara não falou nada. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. O estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora, nós vamos falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Tá pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é, é dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Hein? Responde, amigão! É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol, os amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação, hein? Com certeza, beber só com moderação. Eu recebi também aqui a mensagem dizendo que você pode assistir toda a trajetória aqui da nossa limusine, o programa, tudo que acontece aqui dentro, também através do facebook.com/energia97fm. Então são dois canais para você assistir. Via youtube.com/radioenergia97 e via facebook.com/energia97fm. 97 FM. Certo, Motinha, certo. O nosso Pokémon. Vamos lá, pica pica. Vamos falar do Palmeiras. Ah, fala do líder. É nós. Ah, Domênico. Fala do líder. Ô, Domênico. Ai. Você acha que o Roger Guedes está desprestigiado no Palmeiras? Por que desprestigiado? Opa, é nós, irmão. Verdão, é. Fala. Ele disse que ele tá perdendo espaço aí, que o rendimento, ele teve uma queda de rendimento e tudo. Ah, mas é que depois que ele recebeu aquela proposta, ele, por incrível que pareça, caiu de produção, né? Que ele, inclusive, tá treinando os centros reserva. Aí, opa, ó, o cara ouvindo nós aqui. Nós. Ah, que você tá, Palmeiras? Nós. Não, Palmeiras não, é nós. Palmeiras. Valeu, velho. Ele não falou Palmeiras. Não. O cara falou aqui, mentira. Rapaz. Todo mundo Palmeiras. Ele falou, pra mim, eu ouvi. Falou que é corintiano, aí, comédia. Deixa eu ver se consigo, peraí. Dá um boné lá pra ele. Deixa eu dar um boné pra você aí. Dá um boné aí, garoto. Um boné de estaria pra ele aí. Boa. Valeu, meu velho. É nóis. Já ganhou um boné o cara ali, tá vendo? É, garoto. E olha, então ele tá meio assim, meio triste com essa história. Colocaram ele pra escanteio e tal. Ele ficou deslumbrado, Domênico? Rapaz, não dá pra saber, né, Motinha? Porque pode ser uma coincidência ou não, né? Ou caiu de produção um pouquinho também. O menino começou bem, veio numa crescente e depois caiu um pouco de produção. Agora, e por coincidência ou não, foi depois da proposta, né? É. Que ele caiu de produção. Aí os caras ficam meio louco. Mas acho que não, viu? Acho que não. Ele vai voltar a jogar bem, você vai ver só. Descendo a Consolação. Estamos começando, já saímos da Paulista. Estamos na descida da Consolação, passando em frente ao Cine Belas Artes. É, rapaz. Descida ao centro. Lembrando, vamos passar logicamente pela região do centro. Daqui a pouco a gente vai catar na rua. Não é Pokémon, mas a gente vai catar o Benjamin no meio da rua. Não, mentira. É sério? É sério? Vai ser um Pokémon de nariz grande. Não, pode ser. É um Pokémon. Vai pegar o Benjamin na rua? Ai, meu Deus. Não, vamos pegar. Vamos fazer ele correr atrás. Isso é inédito, cara. O Benjamin sem carro na rua. Meu Deus do céu. Meu, é inédito, cara. Ele vai descer de helicóptero aqui, ó, no teto da limusine. Ah, só falta. Então, e o Barrios, o Domênico? Sim. Tá correndo aí contra o tempo, né? Ele falou que quer voltar rápido. E tá fazendo muito treinamento, fisioterapia, né? Pra poder voltar logo. E ele ficou enfesado, né? Naquele jogo lá, quando ele foi substituído. Ele não queria sair. Aí o médico falou que ele tinha que sair. Aí rolou um acidente. É, mas assim, às vezes é melhor, né, mano? Porque você pode piorar a contusão, né? É. Né? Porque quando você tá mais ou menos contundido... Claro. Se você forçar, você estoura de vez, né? Aí é complicado. Olha. E o Barrios tem aquele negócio, né, mano? Tá toda hora se machucando, você imagina. É azarado esse, hein, velho? Não, nossa, tem jeito, velho. Dica, eu não sei se é azarado ou se ele é de cristal, né? É. Diferente, né? Às vezes o cara tem tendência, né, mano? Tem jogador que às vezes... Você lembra do Pedrinho, coitado? Ele era zicado, coitadinho. Né, velho? Era um cara que jogava muito, hein? Era um baita jogador de futebol. Com certeza. Tinha tudo pra até jogar na seleção brasileira, vivia, né? Vivia machucado. Mas vivia machucado, quebrou os dois joelhos. Vivia zoado. É, vai fazer o quê? Olha, né? A preocupação do Palmeiras, viu, com o jogo contra o Atlético Paranaense lá, Dodô? Sim. É com a grama sintética, viu? Ah, é, porque é diferente, né? Fazendo tempo de bola. O Corinthians sofreu um pouco essa grama aí, viu? Apanhou um pouco. É ruim demais. É porque o tempo é difícil, de bola, né, mano? É umas coisas diferentes. A grama mais rápida. E eles estão acostumados, então. Então o Palmeiras tá se preparando pra isso, viu? E olha, e é isso. É isso? Só? É isso, só. Só? Hoje não tá muito, né? Não tem futebol, porque nós alegria, né? É nós. Então tá bom. Então vamos ao Tricolor. Tricolor, vamos falar do Tricolor aí, Motinha. Ó, chefinho, olha, o Botafogo tá fazendo um jogo duríssimo, tá preocupadíssimo com essa história do São Paulo ir atrás do Ricardo Gomes, né? E já mandou um aviso. Só sai daqui se pagar a multa, que seria de 1 milhão. Ué, 1 milhão, né, mano? Vai lá e paga, velho. Quer o cara. Mas na boa, uma será milha? Que o Ricardo Gomes hoje seria o nome pro São Paulo? Você gostaria do Ricardo? Eu não gostaria. Eu não traria. Entre ele, ó, eu prefiro o Jorginho. É. Nenhum nem outro, velho. Não, se for preferir, né? Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Viu? É tudo igual, viu? Acho que são técnicos tão parelhos. É, tudo igual. É comum, né, velho? É, se você falar assim, olha, o Tite é um nome acima. Ah, com certeza. É, mas são poucos os nomes que se destacam positivamente, cara. Hoje se quem? Pagar 1 milhão pra tirar hoje o cara. Tirando o Tite, vai. Ah, eu traria um Abelão o ano que vem. Ah, eu acho, sinceramente, o Cuca. Vamos lá, Cuca, o Marcelo Oliveira, por não ter feito um bom trabalho, mas tá fazendo um bom trabalho no Atlético. Mas o Marcelo Oliveira tá fazendo um bom trabalho lá. Eu sempre me apego no seguinte. Por causa dos jogadores? Mas tem um elenco suficiente. É, mas no Palmeiras sim, eu não conseguia. Mas eu acho o elenco do Atlético mais não, qualificado tudo bem, do senhor, que o Palmeiras. Mas o Cuca consegue fazer mais do que o Marcelo tava fazendo. Né? Com o mesmo elenco, praticamente. Mas eu acho o Cuca... Qual o cara ouvindo nós aí, o motoboy? Boa, buzina aí, hein? Buzina aí. Ô, garoto, é nóis! Agora... Boa! É. Buzina! Quem tá ouvindo nós, buzina aí! Ah, é nós, é o estádio, vai! Aê! Ah, garoto! O cara mandou ali, o Chupa Domênico. Não, mandou Chupa Mano, eu vi. Só tem palmeirense, rapaz, tá de brincadeira. Ó, o garoto aí passou. Ah, vamos lá, fala aí. Não, peraí, vocês estão reparando no como repercute isso? A audiência do Estádio 97 nas ruas? Sim, cara, sim. Olha lá, Palmeiras, tô falando, só tem verdão na rua, rapaz. Olha lá, pode ver, é doido, mora na rua. Não, só tem palmeirense, doido, rapaz, é brincadeira. É. Ele tá comendo a parede, opa, é nóis. Ó, oh, Verdão, é Verdão, é campeão, parede, pode ser campeão dessa porra. Aí, garoto, é nóis. Oh, nóis, tá o líder. Vai bater na limo, olha lá, seu líder, tonto. É o líder, é o líder. Vai bater na limo aí, ô tonto. Sai com dá pro cara o boné aí, dá pro cara o boné. Ô, boné, já foi embora. Vamos passar aqui na vida. Pega o boné aí. Você é do Renault Logan, toma um boné, estádio Reset Vista Aérea pra você, peraí. Oi, gato. Oh, aí, ó, ó o Motinha aí, ó. Motinha aí. Ele que é o Mota. Pega aí, garoto, leva aí o bonezinho, nós, ele nós. É o Mota. Boa. Parabéns. Valeu. Boa, oba. Parabéns. Mas, é, cara, pra gente é uma coisa impressionante, eu acho que é cada vez mais, né? E eu fico feliz não só por nós, pelos ouvintes, como também pros nossos patrocinadores, né? Que, claro, claro. Que tem todo um retorno em cima disso de tá patrocinando um programa que realmente... Aí, garoto. Leva o cliente, que traz a marca. Com certeza. Mas, é muito bacana, é uma coisa inigualável. Muito legal, gente, olha, muito louco. Legal. O Domênico é trabalha há 30 anos de rádio e eu trabalho há... Quase isso. Há uns 28 anos. Você é de 88, não é? Coisas como essa que o Estádio 97 proporciona, é como a energia, velho, proporciona... Eu nunca vi, velho, juro por Deus. Nunca vi, eu nunca vi. Tentam copiar, mas não tem jeito. Não tem véio. Jeito, não véio. Tem jeito. Não vou sai falar... na foto. Sinceramente, cara. Sai na foto, a gente viu velho. Ontem, né, só? Não. Você não tem não. ideia. Muitas vezes. Não tem ideia. Não é verdade. Não, muitas não vezes sai, as véio. Pessoas. Não sai nem. Velho. Nem no cantinho. As pessoas assim. Acham que a gente, às vezes, porque trabalha na rádio e porque faz o programa, acha que a gente quer engrandecer a coisa. Mas olha, a verdade é uma só. O Estádio 97. É... Ô! Oh! Aí, vai chupa a mano, chupa a mano. Ah, leva vai o boné. Inferno. Falou chupa a mano, leva o boné. O busão é nós. Chupa a mano, leva o boné. Ó, nem vai dar tempo de usar. O busão vai arrastar ele. Não, mas tá louco. Que isso? Mas como eu tava dizendo pra vocês, eu considero o Estádio 97 não é de hoje. É um fenômeno do rádio. Essa é a palavra. É um fenômeno do rádio, cara. É uma coisa impressionante. Entendo isso que a gente tá falando, porque é uma alegria muito grande. A gente não fala no sentido de querer... É, se gabar e falar, nossa, não é, cara. Precisa, não é nada pra falar We Are the Champions, não é nada disso. Gente, é só pra transmitir um pouquinho. Outro! Chupa boné, chupa não, mano, vai leva o boné. Ó, falou ele, chupa, levanta leva o boné. Tá louco? Não, mas é! Vai ter, é todo o tempo! Ó, se você, chupa, como é que é? Como é que é? Se você derrubar o motoboy, te dou uma camisa e um boné. Olha lá, tá falando chupa, mano! Derruba esse motoboy. É sensacional! Ai, ai, muito bom. Quando promete isso, você não promete? Vai parar o mundo. Vou acabar com o estoque de boné da rádio, rapaz. O próximo motoboy que falar chupa mano e o carro do lado derrubá-lo. Não! Eu dou uma camisa da rádio e um boné. Louco. Ao invés de um boné, eu dou uma camisa e um boné. Não, não pode. Não pode. Fala, chupa. Domênico, Domênico, fala, RG. O Benja e o Jimmy estão em frente ao cemitério. Você acha que tá calmo lá? Em frente ao cemitério? Você acha que tá calmo? Ah, não deve estar, não deve. O Benja e o Jimmy. Olha lá, o garoto, olha lá. Chupa, mano. Segura aí, garoto. É nóis. Calma. Seu destino é a FEDEM. Pega mais, pega mais pra nós, mas deixa aqui. Acabou. Como acabou? Não, não acabou nada, não. Não, não acaba com a minha alegria, não. Ô, e aí, beleza, garoto? Olha lá, chupa mano ecoando na cidade de São Paulo. Você vai ganhar, porque a Maria ganhou atrás da horta. Não, mano, não. É um carinho, um carinho. Muito obrigado a vocês aí que estão ouvindo a gente também. Que time vocês torcem? Palmeiras? Só tem Palmeiras, tô falando que você não tá acreditando. Só tem Verdão nas ruas de São Paulo. Vai, eu sei, Mundial. É nóis, só Verdão, é nóis. Vamos ser, pode acreditar. Vamos buzinar aí. Buzina. É, você não vem esse lugar nenhum, rapaz. E aí, garoto, beleza? Tá, chupa, mano. Cadê o boné? Dá o boné aí, pô. Pega os boné aí. Olha. Ô, Basílio. Ah, meu Deus. Ô, é o buzinaço. Olha, e o São Paulo aí... Vocês não acham que tá cada vez mais forte? Vai aí, garoto. Sim, com certeza. Tá ficando um enorme. Olá, olha eu aqui, olha, gente. Ó o Motinha, ó o Motinha, ó o Motinha, ó o Motinha. Nossa, o Pokémon tá... Pokémon sensacional. Ai, adoro, gente. Tchau. É o Pokémon agora. Ô, acionando gente. Quem vai caçar, joga sua Pokébola aí, porco. Ai, é sensacional. Acena aí fora, ô Motinha. Nesse momento, o Mota... É, cadê a câmera do... do tá mostrando aí, ô? Tá mostrando. É, olha aí. Isso. Acessa aí. Não. Ó, chupa mano, ó. Tudo chupa mano. Só chupa mano. Vai buscar seu pai no bar, velho. Ah, é verdão, é nóis. Vai buscar seu pai no bar. É, vamos buzinar, vamos buzinar. Opa, aí garoto, é nóis. Eu é a alegria do povo, é a alegria do povo. Alegria do povo, mano. Pica, é isso. Pica. Olha, eu vamos buzinar. Você tem que estar em deck, tá acontecendo lá fora. A gente tem um time de patrocinadores muito grande. Mas eu convidaria quem produz vaselina pra patrocinar o mano, porque o que ele chupa a cada programa. Nossa, é impressionante, velho. É impressionante. É o carinho da população. E aí, olha o taxista ouvindo nós lá. Tá ouvindo nós, o taxista, o... Tudo bem, time? São Paulo, o taxista São Paulino ali, ó. Taxista São Paulino, olha o sombra aí. Ai, nós. Que é isso? O que tá querendo, velho? Ele não tem nada ali. Você gosta de um badalo, né, ô qual é o seu zap zap? Passa aí, gato. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Vocês... Ô, beijinha. E aí? Tudo bem? Aí você tá aí, velho? Nós caçamos um Pokémon. Ô, beija não, Pokémon, velho. Eu te encontrou. Ah, eu joguei a fumaça ali e eu apareci, velho. É o incenso. Tem que jogar o incenso pra achar o Pokémon. Caraca, velho. Você tá vendo isso? Que loucura. Estamos tumultuando a cidade de São Paulo. Tumultuando. Ó, mas eu vim lá de baixo. Vou falar logo pra vocês. Vou demorar 6 horas só na consolação. Só nesse pedaço. Tá feia a coisa, beijinha? Tá. Feio. Tá. Bom. E nesse momento nós estamos descendo a Consolação, daqui a pouco a gente vai, pretende chegar em tempo até a Dutra Máquinas, onde nós faremos lá, receberemos os ouvintes, aliás, a partir das 6 da tarde até as 8 da noite, né, os 15 primeiros que comprarem produtos DeWalt, Black & Decker, lá na Dutra Máquinas, deixa eu ver qual é o produto, vamos lá, a partir de R$100, né? É a partir, os 15 primeiros, né? É, os 15 primeiros, das 6 às 8 da noite, que adquirirem produtos da marca Stanley, DeWalt, Black & Decker, vão ganhar na hora um brinde mega legal da Dutra Máquinas, tá? A Dutra Máquinas que fica ali junto à ponte da Vila Guilherme, no sentido Penha Lapa. Mas, ô Motinha, você tava falando do Tricolor? Sim, e teve mais, viu, hoje. Uma notícia aí que o Sevilha, que o São Paulo rejeitou a proposta de 33 milhões do Sevilha e pediu 52 milhões. Eu tinha lido que ele já tinha aumentado a oferta de 33 para 38 ou 42. Sim, e o São Paulo não quis. Quer 52. Quer 52 milhões pelo moleque. Eu não duvido o São Paulo pescar algo... É porque tem essa história, né? Nas negociações, né? Um joga um pouco, aí o outro fala, não, aumenta e tal. Aí aumenta... São Paulo tem 80% dos direitos econômicos do jogador, né? É um grande, uma grande fatia vai ser do São Paulo, né? Com certeza. Então o São Paulo vai lucrar muito com o Rodrigo Caio. É bom, precisa abastecer o caixa aqui. É, já gastou 20 com o Michael, né? Então tem que pôr, né? Esse dinheiro tem que... Quanto você acha que vai ser vendido? São Paulo pede 52 milhões. Tá pedindo. Olha, uma bela grana, hein? Então, 52 milhões de reais, né? Reais. É, o jogador de seleção, jogador de time top. Mas zagueiro, né? Não, mas vende bem. E o Rodrigo Caio, não é aquele espetacular jogador. E por essa grana, vale a pena, hein? Se chegar uma proposta, tem que vender mesmo. Mas eu acho que o São Paulo não vai pedir 52 milhões de reais, viu, Mota? Ele vai pedir 52 milhões de euros. Você tá louco? Não vende? Não, porque não é, não é. Quando o cara vai do São Paulo pro exterior... É jogador de sucesso, é Cafu, é Kaká. Douglas. Você vê o Casemiro hoje. Casemiro recebeu a taça hoje. O Casemiro é o jogador mais importante que tem no Real Madrid. Sim. O Zidane é o Casemiro mais velho. O Zidane falou. Peraí, ninguém contesta isso. Ó, o time que tem B, o Cristiano Ronaldo. Vamos buzinar. Rodrigues, o cara vai falar de... Vamos buzinar. O Zidane que falou. Buzina. Casemito. Ele falou o Casemito. Vamos falar Palmeiras, olha lá, é nóis. Palmeiras, o quê? Só tem verdão aqui, meu Deus do céu. Ô, garoto. E aí, garoto, segue aí, é nóis! Beija! Salve, salve! Salve 97! Valeu, Santos! Vamos, RG! Santista, RG! Rapaz, aí você me parando o São Paulo, mano. Como sempre! Porque a gente está parando o São Paulo! Por isso o caso do Santos! Que isso? Ô, RG! Que isso? Oi, gatinho! Fala, domingo que ganha um boné, como é que é? Fala, ganha aí, ó! Você leva? Vai levar porra nenhuma boné! Então, tá aqui o boné, você não vai ganhar nada! Chupa aí, trouxa! Ô, garoto, como é que é a palavra? Dá um boné pro cara lá, ó! Dá um boné pro cara lá! O cara não sabe! Aí levou, pronto! O outro não! Qual que é a frase? Chupa, Domênica! Quem se pegou o boné na minha mão? Domênica! Esse pegou o boné, rapaz. Você roubou meu boné. Pica, pica! Falou. Ai, trouxa. Pikachu. Ai, Ticatá. É, rapaz, que coisa, olha, hein? Olha aí, velho. Vou te falar, hein? Vamos buzinar! Vamos buzinar! É, o vamos buzinar. Tá louco hoje, isso aí, vamos buzinar, é nóis. Buzina aí, buzina aí. Essa é a limusine do Estádio 97. É o Estádio 97 móvel nas ruas de São Paulo, descendo a Rua da Consolação, né? No oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá estacionado, ou como a gente, às vezes, no trânsito, hoje, como estamos no trânsito, aí você chega e bate o carro. Mas não é que bate, bateram em você. Sim. Quem bateu na sua traseira? Quem? Efeito de batida na traseira, Domênico. Oxi. Quem bateu, RG? Ah. Ivetinha. Ivete Sangalo. A Vevete. Mas se a Ivete, olha, se algum... Ô, garoto. Se algum dia você tiver a sorte barra azar da Ivete bater na sua traseira... O que você vai falar, Fábio? Vou falar pra ela, dei sorte. Ah, bate de porque novo. Porque eu sei que você, dona Ivete... O quê? Você tem o HDI seguro com no seu certeza. Carro. Com certeza. Aí você vai pegar a Ivete, vai passar com ela no HDI Bate Pronto. Sim. Que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio... Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa do Ivete. Vai fazer Ivete. O seguro do seu carro? Escolha HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a participação sempre, o patrocínio da HDI Seguros. Tá vendo, HDI? Qual a verdadeira rádio do trânsito? É energia, HDI. Sim, com certeza. Vai que vai. Vamos lá. Ó, garoto, ó, motorista lá. Olha o motorista lá. O beijo é motorista de ônibus. É nóis. Ô, garoto, tudo bem aí? Palmeiras aí, ó, Palmeiras. Ah, leva a camisa aí, ó, garoto, ó. Calma, boa, garoto. Domênico, não é Palmeiras, é Palmeiras, olha lá, como todo não é. Todo mundo é só Palmeiras tem verdão agora, aqui, velho. Mas que eu falei tio São Paulino. Nós, garoto. Boa, olha lá, Palmeiras, como não é. É. Ah, é. Tá bom. Muito bem. Ô, RG. Fala, Chedão. Não, você tá louco, velho. Fala, Chedão. Olha lá, beijo, Domênico. Beijo, aliás, RG... Motinha, sim. Nós temos convidados aqui na nossa limusine, estamos aqui com a galera fazendo o programa também com a gente, ouvintes convidados aqui dentro da limusine do Estádio 97, então eu pediria para você, RG, sim. Quem que está aqui, deixa eu ver, vamos entrevistar? Vamos, vamos falar com o nosso convidado aqui, seu nome? Félix. Félix, é aquele? José Eustáquio. Félix José Eustáquio, lembra dele? É loucura, né? Ô Félix, você mora onde? Eu moro perto do Capão, onde o Benja morou também. O Benja morou no Capão? Legal. Ô Benja, Capão, lá, o rapaz mora lá. O Benja morou lá Capão. Perto do Capão, velho. Capão é nóis, quando convém. E qual time, Félix? Ah, todo poderoso Timão. Boa, Coringão. E você concorda com o Mano aí que o Elias tem que sair imediatamente do Corinthians? O Mano falou isso? Lá, eu não falei isso. Fazendo zona. Não, eu não concordo. Acho que o Mano nem falou isso, mas o RG é tendencioso. Porque ele não manda no Corinthians, né? Ele é só mais um jogador e precisa jogar mais bola e falar menos. E você bota a fé nesse time do Corinthians, você acha que chega até onde nesse brasileiro? Ó, RG, o nível tá tão por baixo do campeonato, tá tão nivelado por baixo, que eu acho que o Corinthians pode até chegar, mas vai ser sofrido. É nóis, velho. Então, tá muito por baixo, tá muito por baixo. E com relação aos jogadores do Corinthians, tem algum que te decepciona assim, muito, muito, né? Você gostaria de ver muito longe do Corinthians? Tem, cara, o André. O André, ele entra no jogo, parece que já jogou 90 minutos. Já cansado. É cansado. Ele consegue, acho que, superar o Pato em cansaço. Então, assim, acho que se ele quiser ir embora, quiser colocar num avião, pode contar comigo que eu coloco ele para qualquer lugar fora do Corinthians. E quem é que tem sido a grata surpresa? Ô, traz a irmã, trouxa! O Balbuena veio bem, esse zagueiro que acabou se machucando aí, que falhou contra o Atlético também, o moleque tava jogando bem, acabou se machucando, né, o Pedro Henrique. E o Marquinhos Gabriel, que eu acho que quando ele quer jogar, ele acaba... Mas o que aconteceu com esse cara, né, velho? O cara tava indo bem, mas, né, velho? Basicamente são esses três jogadores aí. O resto do time tá muito... muito igual, Bruno Henrique deu uma melhorada, deu uma equilibrada no time, mas o time tá, os jogadores muito iguais assim, né, matéria de nível. E Félix, você é evidente como ouvinte do Estádio 97, deve ter aí o Benjamin e o Mano como um grande fanzaço, né? Ídolos, um né? Grande, ídolos. Um grande ídolo, ah, de, né? Mega ídolo. Você tem agora o Benjamin. Ídolo é o Marcelinho Carioca. Você tem, né? uma grande... Jair, gente, deixa eu falar, porra, sou eu que estou entrevistando ele. Você tem agora você tem uma grande oportunidade de fazer uma pergunta ou satisfazer uma curiosidade com os dois ou com um dos dois. Bom, a minha curiosidade é a seguinte, Benja e Mano, vocês são corintianos e essa torcida pelo Corinthians veio de onde? É pelo seu pai, mãe, enfim, de onde que veio essa torcida pelo Corinthians? Meu pai nunca curtiu futebol, né? Meu pai veio da Alemanha, não gostava de futebol. Mas eu tenho meu tio, sempre foi corintiano doente, né? E aí desde os 5, 6 anos ele levava todos os sobrinhos e tal, e aí começamos aí. E tudo virou corintiano maluco. Na minha família, todas as festas, tudo que encontro, sempre termina com o hino do Corinthians, cara. Isso aí. E o Mano é de uma família toda de São Paulino. É, não, mas é verdade. A maior parte da minha família aí é composta por São Paulinos, mas eu tinha uma tia minha que era maloqueira, velho. E na infância também aí, pelo contato com a galera da rua, tá 90%, presa, não tá não. É, mas 90% da molecada da rua também era corintiana, então eu sempre fui um moleque muito rueiro, eu sempre fui maloqueiro mesmo. E isso daí também me contagiou pra que eu virasse um corintiano, porque a molecada sempre se reunia pra fazer churrasco, pra ir pro Pacaembu, o pai da molecada sempre levava todo mundo pros jogos. E eu acabei indo uma vez, curti e virei corintiano, cara. Show de bola, mano. Você é do povo, mano. Tamo junto aí, ó. É a voz do povo dizendo que eu sou do povo. Nada melhor que isso. Oh. Tem uma coisa, velho, por exemplo, é um político ir lá beijar um pobre. O povo vai lá e fala, isso aí é falso. Comigo não, eu sou correria. Tá bom, mano. O povo se identifica comigo. Tá bom, tá mas bom. Mas eu nunca vi tá você bom. Beijando os pobres na rua. Tá bom, mano. É que eu não preciso desse gesto demagogo. Ah. Ô, Félix, o seu parecer e a sua nota pra Limousine, velho. Nota mil. A Limousine, show de bola. E o melhor ainda é esse monte de mulher que tá aqui dentro que os caras trouxeram, né, meu? Vamos arrebentar. Os caras estão tudo com... Olha, só tem uma e eu tô com dó dela. Vocês estão olhando, parece que vocês estão numa jaula. Não, tadinha. Velho. Show de bola, Limousine campeã. Tô até pensando em casar, porque eu não sou casado legalmente, né? Mas se você pudesse escolher alguém da Limousine pra casar, quem você escolheria? Se eu pudesse, se eu fosse mulher? Não, caramba! Você tá se entregando, hein? Bichona! Você é uma bichona, hein, velho? Agora você deu uma dica, né? Já que você quer ser mulher, se você fosse mulher, você casava com quem daqui? Não tem um que escapa, bicho. Não, zoado. Ah, pegou... Agora não adianta. Agora não. Agora. Pega o Playboy Drama, velho. Eu sou casado, mas tem uma loira gata aqui na Limousine. Olha o Motinha se dando bem. Não é Motinha, não. Valeu, Félix. Loirinha. Valeu. Obrigado, tamo junto. Legal, esse é o Félix José Eustáquio, um dos ouvintes que ganharam o direito de estar aqui hoje na Limousine do Estádio 97. RG, você que é um cara que viveu muito aqui na região do centro. Sim. Nós estamos mais ou menos aqui, avenida, o que é a São Luís, Ipiranga? Que avenida é essa que nós estamos agora? Estamos na Ipiranga ainda não. Acho que não. Ah, não estamos na Ipiranga não. Xavier de Toledo. É isso? No metrô é Angabaú, é ali. Nós vamos chegar no Teatro Municipal. No Teatro Municipal. Grande Municipa. É, exatamente, em frente ao antigo MAP. Quem que viveu o MAP? Ninguém, né? Ninguém. Eu vivi. Eu sou louco? É tudo velho aqui, velho. Opa, só menos o Mapim. Opa, o Mapim. A Mapim, venha correndo, Mapim, é a liquidação. Peraí, tá louco, hein? O Mapim, ele quebrou na década de 90. Pô, eu vi Educal, Pernambucano. Depois, né? A Lapa Elegante. Meu Autorama, primeiro eu ganhei. O Mapim. Comprei no Mapa. Meu primeiro cheque sem fundo foi no Mapa. E eu tenho uma história de um amigo que é padrinho de casamento meu. Eu tenho um padrinho de casamento que ele uma vez ele disse que comprou no Mapim o Autorama pro filho dele. É. Isso aí, bicho. Anos 80, né, cara? E tinha a mesbla também. Só que, cara, o cheque voltou. Tá normal. O senhor vai ter que devolver o brinquedo. Mas pode vir aqui buscar um tempo. O moleque já tinha destruído o brinquedo inteiro. Olha o taxista ouvindo nós aí. Olha o taxista. Aí, garoto. Aê, valeu. Olha, obrigado. Tá passando na frente do metrô, da entrada do metrô aí, acabou. Isso é legal de lembrar. Dodô, quando foi o teu primeiro cheque sem fundo que você deu? Não, você nunca tem cheque sem fundo, você tá louco? Ah, se for ver. Não, senhor. Não, não. Meu. Não, cheque sem fundo não. Gente, vamos mudar de assunto. Recebi. Recebi. Ah, chupa, mãe, pro inferno. Recebi chupa, uma rádio ainda, cheque sem fundo. Aqui, trouxa, baixa aí, senão Senão, o que você está fazendo aí? Os caras estão falando, chupa Dodô! Baixar a sua calça pro Motinha ver essa bunda murcha aí. Trouxa. Esqueci que tem menino. Tem aqui, eles botam, você tá louco? Senta aí, ô. Ô, a boca, tá no ar. Ô, seu louco. Tá no ar, ô. Seu tonto, tá no ar, meu Deus. Mas por que vocês estão enchendo o saco dele? Ele tá acenando com as pessoas. Ah, coitado. Você tem multa, não pode ficar em pé. Como assim não pode? Tem multa? Como assim multa? Não pode. Não, o Thiago falou que tá liberado. O multa. Thiago paga, ele falou. Ah, multa? É, multa? Pode. Pô, o quê? Saindo multa? Pessoal, não pode. Bora, como assim multa? Olha, como assim multa? Não, não multa porcaria nenhuma, como assim? Você não pode ir em pé dentro do carro, por isso. Ah, mas tá não, parado. Busão, quantas pessoas têm de pé? Você tá louco? Tá então o busão tem que multar todo mundo. Ah lá, no busão, multa o busão. Olha, ir em pé dentro da limusine não pode, mas ir um monte de gente em pé dentro do ônibus, ok. É. Olha o que sobrou do mapping aí, ó. É. Estamos passando agora ao lado aqui. Aonde era o mapa? Próximo à Praça Ramos de Azevedo. Exatamente. Aí, tá chegando. Aí, ó, chegou. Essa é a limusine do Estádio 97. No oferecimento. O apresentador da loja falando da gente. No oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Aí, ó, o cara do busão aqui, ó. É, rapaz, todo mundo, o cara do busão aí, ó. Ah, o louco, taxista, da loja, o apresentador. Cara da loja falando de nós na loja ali. Fala de nós aí, ó. Isso, garoto. Boa. Olha o local da loja lá. Só pra informar o Benjamin que não sabe. Tô vendo aqui, ó, Benjamin informando você. Preço da passagem do busão, R$3,80. Benjamin nunca andou de ônibus. R$3,80. Ah, quer dizer, uma vez eu levei ele pra andar. Foi aquela vez que ele ficou falando que o pessoal, o que esse pessoal tá vendendo? Não, ele teve que fazer uma descontaminação, igual aqueles caras que trabalhavam em Fukushima. R$3,80. Ele encostou, tipo, naquela barra que o povo segura. Ele pediu pra fazer uma descontaminação. Estádio 97, também no oferecimento de Dutra Máquinas, é uma loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ao municipal. Agora atrás do municipal. Estamos passando. Narigudo. Passa pela irmão, trouxa. Ô, Benjinha, você assistiu o jogo da seleção brasileira 51, ontem? Trouxa. Porque ontem, o Neymar já falou, né? É, tá tudo bem. Ontem discursou. O que o Neymar falou? É, falou. Mas no outro ele não falou, ontem ele falou, porque ganhou, falou. Não, todo mundo falou. O Gabigol. É. Ah, mas o Gabigol foi meio mal, hein? Ontem o Brasil foi que realmente... jogou bem os três jogos. É. O Gabigol falou que não tem nada disso, não jogou, é que a bola não entrou nos outros dois. Eu acho que o Brasil jogou mal os dois jogos. Tem nada de que não entrou a bola. Falou, né? Não correu da o Brasil só perdeu dois jogos. Gols, cara, que foi uma com o Gabriel Jesus, que perdeu um sem goleiro, e o segundo jogo, o Renato, que perdeu um gol sem goleiro. Só teve esses lances, cara. Fala, Marinho. Não, vou dizer um negócio, cara. Legal pra caramba, ganhou. Eu não torço contra. Ó, tem um louco correndo aí atrás do carro. Batendo no carro. Fala pra ele não bater, que quebra o vidro. É blindado, pô. É verdade. Nossa, tá. E aí, garoto? Tudo bem aí, meu? Beleza? Beleza, tudo bem? Tamo junto. Leva nós aí, leva o adesivo aí. Leva adesivo aí, garoto. Nós. Obrigado. Ele falou, vai com ele. Ô! Eu vou dizer um negócio pra você: ganhar da Dinamarca, ganhar da África do Sul, ganhar do Iraque, gente, é normal. E sair em primeiro do grupo era normal. Normal. E tinha que sair. E aí, garoto? E aí, beleza aí, cara? É nóis. Aê, garoto. Valeu. Aê. Ah, mano, você é o cara, hein, mano? Tamo junto, a voz do povo. Deus, mano. Aí, obrigado, irmão. Deus. É nóis. Isso é Deus, a voz do povo. Tamo junto, mano. Obrigado. Os caras estão chamando você de Deus, mano. É a voz do povo, velho. Centro da cidade, velho. Centro da cidade, velho. Povão, aqui é a minha área, tio. Aí, povão. Tá em casa, mano. Tá em casa. Tô em casa, velho. Ó, o Benjamin tá em choque, mano. O Benjamin tá com medo, cara. Tá em choque. O Benjamin nunca viu. Ele tá com medo. Tá louco, eu trabalhei aqui mais de 5 anos, rapaz. Deixa a galeria do rock, ó. A galeria do rock. O Benjamin assustado, que se eu não me engano, ali é o fórum da Praça João Mendes. É. É, ele falou. Não é. Exatamente. Aqui é o... Aí é o lugar que o Benjamin conhece. Galeria Unido. Mas, ô Benja, sabe o que eu acho ridículo? É depois de ganhar de 4-0 num time ridículo como a Dinamarca, esse nego sai falando como se tivesse eliminado a Alemanha, cara. É normal, né, Sombra? Os caras tomaram porrada pra caramba e ganharam, agora... Porra, mas ganharam de nada. E só tinha que ter ganho de nada, e o time da África, é fraco, que era mais nada, e do Iraque é mais nada. Exato. Esse time da Dinamarca é ruim. Mas peraí, peraí. Mas o da África do Sul também é, o do Iraque também é. Mas acho que não sei se a Dinamarca é pior, viu? Juro por Deus, não sei se é pior. Não, mas pera lá. A Dinamarca era a líder do grupo, tá certo? Sim. O Brasil fez por onde, jogou bem ontem. Aliás, classificou, mano? A Coreia do Norte também é líder do grupo dela, viu? Não, mas peraí. A Dinamarca tinha ganhado uma seleção que o Brasil não ganhou. A Coreia do Norte é líder do... A Coreia é líder do grupo dela. Mas o futebol cresceu muito, né? A Nigéria é líder do grupo dela. Mas a Nigéria, que você não acompanha o trabalho que vem sendo feito. É que nem diz o sub-30 da Nigéria é embaçado, velho. Sub-30. Por exemplo, cara, camisa 18 da Nigéria, ele já tem 2 netos, cara. É verdade. É verdade. Os caras da Nigéria jogam Olimpíada daqui 2 anos, mano. Agora, a Argentina foi eliminada, é isso? Foi. Foi pra casa. Empatou com a Honduras. Honduras que pode ser a surpresa dessa Olimpíada. Perdeu, aliás, o pênalti. Não só a Argentina, México também aí que ganhou a última, Olimpíada, né? Aí também. É, a do Brasil também, né? Foi embora. Também foram espancados, então o bagulho é louco. E é muito engraçado. Estamos aqui no Lago do Paissandu, é isso? Foi muito engraçado. Foi muito engraçado a atitude da torcida, né? Que ontem, antes do jogo, tava todo mundo prevendo uma tragédia, né? Durante o jogo, velho. Foi uma coisa assim, até os palmeirenses que falavam assim: não, eu quero que o Brasil perca pro Jesus voltar, né? Aí começou a fazer gol, aí já muda completamente, né? Porque a seleção, aqui é Brasil, pô. É, goleou, tá tudo certo. É aquela história, muda totalmente, né? Então aquele ódio... Mas você assim... percebe, Motinha, ontem eu tava assisti o jogo inteiro e eu percebi alguns jogadores, principalmente a molecada, né? Principalmente o Gabriel Jesus, vou falar do Gabriel Jesus. Ele... Opa, é nóis, irmão. E só tem Palmeiras, né? Palmeiras na rua tá incrível, tá, cara. Tá só incrível. Tem perdão. E, olha lá, viu? É, só nós. Perdão. Olha lá, viu? Olha lá. Ixi, rapaz, nossa. Mas você é atropelado aí, ó. Rapaz, deu 10-0 no mano aqui. Pô, não tem 10, mundial. 10-0. Olha lá, e não tem mundial. 10-0. E não tem mundial. 10. 7-4. Não tem mundial. Olha lá, o cara tá arrebentando você, mano. Aonde? O cara tá acabando com... Nossa, acabou. E o mundial? Acabou. Peraí, o mundial? Todos os caras. Esse cara tá atropelado, seu louco. E o mundial? Não tem. Tá pendurado. A FIFA falou que é. Tá pendurado, velho. O Gabriel Jesus, rapaz, ele sentiu muito, viu? Não só nesse jogo, como nos 2 jogos aí, mano. É, tudo bem, ele é moleque, tem 19 anos. Aquela coisa toda. Mas eu acho ainda um menino, RG, essa é a verdade. Quando você falou, mano, aquela vez você falou assim, acho que é muito cru tal, e realmente acho que você tem toda a razão. Acho que você tem toda a razão, porque ontem ele sentiu, cara. E era um jogo que era eliminatório praticamente. Se o Brasil não ganha, o Brasil tá fora. Não, não, é nós. Que isso, irmão? Só pra falar pro mano. Pode falar. Você vai arrebentar com o mano de novo? Seu vô comemorou o nosso mundial. Imagina, comemorou. Acabou. É mais fácil eu ver um duende agora do que aquele tá no mundial do Palmeiras. Você tá vendo o Pikachu, o duende não. Esse cara é sensacional. Coitado, é sensacional. Tá aqui no centro, deve ter comprado uma pedra. Se tivesse um troféu, mano. Se tivesse um troféu, tinha que ganhar um troféu, mano. Domênico, o Gabriel Jesus, velho, ele precisa mudar um negócio dele. O Gabriel Jesus, ele joga com como cara de choro. Como que é mudar o negócio dele? Vai virar Gabriel. Mas é o Gabriel Jesus, assim. Ele joga com cara de choro. Mas parece que ele tá com um furúnculo, mano, na virilha, ele cara. Parece... É brincadeira. Mas ele parece a Jade. Ó, isso aí demonstra fraqueza, cara. Opa, tudo bem aí? Ah, então, é nóis. Os caras, ó. Ó, aí, estamos passando aí. Agora aqui na Avenida Tiradentes. Não é Gabaú, nós estamos passando... Passamos lá em Gabaú já, estamos entrando agora na Avenida Tiradentes. É, estamos chegando já, daqui a pouco estamos na Dutra Máquinas, hein? Estamos em cima do... Mas tem que ligar a sirene. Cadê a sua sirene, Benjamin? O Benjamin tem a sirene no carro. Eu não tenho sirene. O Benjamin tem sirene e anda em faixa de ônibus. E aí vai embora. Eu não acendo faixa, velho. Onde eu tenho sirene? Você acende aquelas luzinhas. É, eu comprei um carro da SWAT. Que ué, isso? Mas o seu é quase da SWAT. Ele comprou um carro da SWAT com um monte de componentes da SWAT. Exatamente, ele viu. Aqueles caras dentro. Vamos buzinar, hein? Cadê o buzineiro? Cadê o buzineiro? Buzineiro! Vamos buzinar, hein? Quem tá ouvindo? A ambulância tá aqui do lado. A moral do Domênico. Buzina! O Domênico buzina pra ambulância. A ambulância está desligada, então pode buzinar. Buzina! Vamos buzinar aqui que é nós! Buzina! Quem tá ouvindo o estádio, buzina aí! Ah, meu Deus do céu! Aí, ó, audiência! Audiência, filho! Tem pra ninguém, não, mano! Tudo nosso! Olha o cara no táxi aqui ouvindo nós! Boa, garoto! Ah, todo mundo ouvindo o Estádio 97. Incrível, cara, incrível. Aqui o que que é? Já é Vale do Engabaú, gente. A gente tá passando. Já estamos pré-Vale do Engabaú. Por cima do Engabaú, não tá? Saindo da Tiradentes. É, estamos na Prestes Maia, não chegamos Tiradentes, não. Daqui a pouco a gente vai estar chegando à Marginal Tietê. Vamos fazer a volta ali pela ponte da Vila Guilherme. Boa. E vamos chegar, então, na Dutra Máquinas lá, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E falar em seleção, né? Olímpica. O Neymar, que tinha uma suspeita de contusão, deve enfrentar a Colômbia. Sim. Deve enfrentar a Colômbia. E o Brasil ganhou no handball. Ah, tava jogando ainda. O Brasil ganhou do handball. E perdeu no basquete. Perdeu. Olha o buzineiro, olha o buzineiro. Olha o buzineiro. Olha o buzineiro. Todo mundo ouvindo o Estádio 97. Boa. Vamos buzinar aí. Vamos buzinar. Passando no túnel nesse momento. Túnel que liga ali o centro para a Avenida Tiradentes. Loucura, Tom Jobim. Tom Jobim, isso. Vamos buzinar aí. Vamos buzinar. Outra ali, loucura, aí, garoto. Loucura. É nóis. É sensacional. É. Ai, ai, ai, meu pé. Ó, que barulhão, hein, velho. Que loucura, hein. É nóis, na. É impressionante. Tá chovendo. É impressionante. O número de pessoas participando, acompanhando aqui a limusine do Estádio 97. Muito legal, realmente muito legal. A galera parada, olha, aqui a gente tá entrando já na Avenida Tiradentes. Além dos carros, o pessoal buzinando, você vê o pessoal parado com moto perto da calçada. Sai correndo atrás da limo, velho. Os caras são loucos. Nas ilhas. Muito legal. Passando em frente à estação do metrô Luz. Em frente à estação do metrô Luz, então, mais ou menos. Buzinando, vamos buzinando! Vamos fazer barulho com as buzinas agora em São Paulo! Ah, meu Deus do céu! Em São Paulo. É isso aí. Estádio 97 é a limusine do Estádio 97, Estádio 97 móvel. Indo nesse momento em direção à Dutra Máquinas. Beijinha, filma, beijinha. Indo nesse momento em direção à Dutra Máquinas, junto à ponte da Vila Guilherme. Estádio 97, também no oferecimento da Essa, construindo com valor, da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Aliás, quem encontrar a gente lá na Dutra vai ter a possibilidade de caçar você que tá em Pokémota hoje. Ixi, vai ter que me achar lá dentro da Dutra Máquina. É mesmo, você vai se esconder lá, Motinha? Como que vai ser essa brincadeira? Ainda não podemos contar tudo, você viu, mas vai ter que me achar dentro da Dutra Máquina. Ah, é? É. Muito legal. Vai ter que me achar. Show. Bem bacana. Motinha, tem alguma coisa pra destacar aí do Palmeiras, Motinha? Ah, Palmeiras, Domênico. Fala de nós. Vocês. Do líder. Preocupação do Palmeiras, Domênico, é a grama sintética pra jogar contra o Atlético Paranaense. Grama sintética. Começou o mimimi, tio. Ué, por que mimimi? Vocês falaram de montão também, vocês. Vocês estão falando aí. Perdemos com dignidade. Que dignidade? Perdemos com dignidade, com dignidade. Tomaram a naba dos caras, pô. Tá louco, velho. Valtão gordo fez 2 gols em vocês, pô. Tá louco. E sabe o que o Cleiton Xavier falou? O que ele falou? Que esse time, porque o pessoal tava comparando, né, que o Palmeiras foi líder em 2009, né? Ah. E esse time, ele tava nesse time? Não. E... Vou falar o que tá. A mãe e tá ele aqui. Falou, e ele falou assim que esse time também é tão bom quanto aquele time. Que era. É tão bom quanto aquele. Ele tava naquele time, o Cleiton, né? Não, ele foi que ele falou. Ele comparou. Time. E que o elenco era tão grande quanto. Né, eu não lembro do elenco do Palmeiras ser grandioso como esse, hein? Não lembro. Não lembra? Não, eu não lembro, mas ele juro, falou não que lembro. Esse ano vai acabar diferente. Esse ano vai acabar diferente. Esse ano vai acabar diferente. Vai acabar porque vai ser campeão, Verdão. Vai nada, não se iluda. Eu coloquei velho. No bambolão, não rapaz. Não se iluda, não se iluda. Eu pus Palmeiras em primeiro e Atlético em segundo. Não se iluda. Ah, quem não o se iluda o quê? É, vai ser o Corinthians, vai ser. É. Não, não é, mas vai. Por exemplo, ó, o time do Atlético Mineiro é melhor do que a porcada. Lógico não, que é. Não tem nada de melhor. Lógico tem é. Nada de melhor. Lógico que é. Se fosse melhor, não tinha acabado em segundo. Calma. Vamos ver no final do segundo turno. Não, vamos ver então. Mas é diferente. Mas por enquanto não é. Por mas enquanto é não é. Mas o campeonato não acabou. Não, mas por enquanto, se acabasse, agora. Como o senhor disse, se o mundo acabasse hoje, nós era campeão. Mas não, Dodô, acaba, não, vai, acaba, não acaba. Dodô, vamos ver quanto tá o chocolate. Opa, aqui no farol. Quanto tá o chocolate aí? Um é 4, 3 por 10. Um é 4, 3 por 10. Tá certo? Você vende bastante aqui, amigão? Ah, razoável. Não tá tendo muita boa venda, não. Tá fraco o negócio? É mesmo? Tá fraco. Tá bom, obrigado. Boa sorte aí, viu, cara? Boa sorte aí. Mas cara, isso é lenda, vendendo viu? Chocolates na rua mas aqui, isso rapaz. É lenda, Domênico Gato. Por que lenda? Que se lenda? Se você der uma pô, chorada, você... aí você pega 4 por 10. Se parece... eu chorar, você comprava? Você deixou o cara ir embora? Você queria comprar? É claro. Ô, peraí. Volta aí, ô. Volta aqui, chocolate. Tem outro ali ô, chocolate, frente. Vem cá. Chocolate, vem cá. Peraí que eu vou... Vamos comprar agora. Chocolate ó, do cara aqui. Espera aí. Espera. Pera aí, fala pro cara parar aí. Quanto que é o chocolate? Não, 4 por 10. 4 por 10. Eu tenho 10, 10. 4 por 10, 4 por 10, 10. 5 por 10. Toma 10 aqui, ó. Segura aqui, negocia, toma. Negocia, 5 por 10. 4 por 10. Carregador, quem quer carregador aí? Carregador, quanto é o carregador aí? Tá 30. 30, quanto o carregador? Pô, tá roubando, velho. 25, quem dá menos? Não, 20. 5. Fala, 20, ele leva. 20 leva o carregador. Quem quer carregador? Hã? 20 quanto o cara tá vendendo, véio. Porra? Porra. Não funciona, velho. Que isso? Aí, ó, tá louco, velho. Leva o adesivo aí, ó, pra nós aí. Leva o adesivo aí, cara. Tiradente. Obrigado aí, obrigado. Adesivo, pega adesivo aí, pega adesivo aí. Peraí, tem gente aqui na... E aí, tricolor, boa noite aí. Vai lá em cima. Aí, mano, chupa, mano. Vai pro inferno. Aqui é Java Ruiosa na noite. Azar o seu. Tem mais adesivo aqui pros nossos companheiros aqui. Nós estamos em frente à Pinacoteca do Estado. Obrigado pela audiência, valeu. Ah, Avenida Tiradentes. Valeu. Nós. Em frente à Pinacoteca. Pega aí, garoto. Isso, da Tiradentes. Segura aí, é nós. Domênico, você vai garoto. Fazer parar o trânsito. Não, do mas boné, tem que parar, vamos buzinar. Para, quero buzineiro. Vai ter fala boné. Para buscar a buzinar aí, eu já não te dei o boné, você tá me enrolando, hein. Pô, você tá me... Que isso, então leva aí, vai. Não comprou, mas leva aí, leva o boné aí. É nós. Aqui é o Estádio 97, o que foi, amigão? Boné? Que boné? Não tem boné aqui, tem adesivo. Quer adesivo, não, rapaz? Adesivo. Leva adesivo, ó. Adesivo, garoto. Leva aí. Pronto, garoto. Pikachu. Leva adesivo. Ah, boy. Vamos buzinar, alô, vamos buzinar. Estamos neste momento na Tiradentes, hein? Tricolor, mano. Tiradentes é nesse momento. É isso aí, tricolor. Vamos ser campeão. Ele não falou tricolor nunca. Falou. Ele não falou? Falou. Falou? Falou. Ah, nossa, então filho, tá umas mensagens aqui via buzina Facebook. Aí, buzina aí. Ó, pelo Facebook da rádio. Buzina aí. Só um minutinho, Domênico. Fala, Motinha. Então, ó, a gente tá transmitindo pelo Facebook da rádio, né? Então, aqui as mensagens do pessoal. Ó, mandando abraços. Rafuios, que Ferreira, chupa, mano. Vai pro inferno. Rodrigo Carvalho, aqui é Casa Verde, Dodô. Ah, Casa Verde. Pietro Pigariol, chupa, Domênico. Chupa você, trouxa. Valdemir Isidro, vai. Chupa e pedala, mano. Tem aí, beleza. Sabe catar. Tem alguém que sabe ler? Tem. É que tá passando muito rápido. Não, não é não. É sim, velho. Olha lá, Diego Laira. Chupa Dodô, Júnior Garcia, chupa trouxa. Ouve aí no rádio 51, você não pode falar, não tô ouvindo? Não tô ouvindo, trouxa? Haha, bobão. Tá, você tá falando chupa não aí, tem mundial. 51, oh, trouxa. Cris Pereira, linda ai, mina tá, de tá. Branco chupa, dentro da van, quem é? A Marina. Bobão. Pra todo mundo que tá transmitindo no Facebook ele da rádio, rádio 97, né, nós estamos transmitindo ao vivo o que tá acontecendo na van, e todo o pessoal tá comentando aqui, ó, chupa a mota, o Mário C. Miranda. Chupa você, Roberto assim? Morato, chupa Domênico, não, vai Thiago Carvalho, mas muito chupa aqui. Ah, então, que chupa, vai, só chupa tem que não ser vale. criativo. É. Ó, chupa Valmir, tá falando que o Benji tá pagando mas, cofrinho. Motinha, o pessoal pode assistir toda a trajetória da limusine, o ambiente da limusine, onde? No Facebook da Rádio Energia 97 FM. facebook.com/energia97fm. Muito legal. E no canal do YouTube também. No canal do YouTube também. Rádio Energia 97. Com Rádio Energia 97 no YouTube. E aí, companheiro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, galera massa. Torce pra quem? Você tá vendendo aí, amigão? Carregador. Carregador também. Vende bastante aqui, carregador, não? Não, tá fraco. Tá fraco o troço? É, tá ruim, né? Tá fraco. Tá ruim. O pessoal não tá comprando nada, né? Misericórdia de Deus, né? Eita, nós, hein? Aí, garoto. Vai melhorar, se Deus quiser. Toma, leva a camisa aqui, vem cá, toma, toma. Valeu, cara. Ó, leva, cadê o cara? Foi embora. Foi embora. Ó, coitado, leva a camiseta. Foi embora. O cara merece. Esse biscoito, o povilho aí. Mas, ô, Domênico, não ia dar certo essa camisa aqui. É, porque que é? O cara era grande, bicho. Ele? Ah, então deixa aqui, é melhor não querer. Obrigado. Então, é Deus que não quis que levasse. Ó o povilho. Mas quanto é o biscoito de polvilho? Um é 3 e 2 é 5. Peraí. Beija, paga aí. Um é 3 e 2 é 5, é isso? Você gosta de polvilho? Bora, peraí. Um é 3 e 2 é 5. O Sombra vai comprar aqui, peraí. Você também tá comprando tudo, hein? Tem troco pra 20 aqui? Tem. Ah, o Beija que é doce, ele falou. O Benjamin também tem essas frescuraiadas, né? Puta, você quer doce, pô? Eu tenho frescura, doce, eu gosto de polvilho doce e frescura. Dá 4 sacos e você leva 10. Aí, ó. Vai, compra aí. 5 aqui, ó. Mais 2 aqui, ó. Mais aí, garoto. Mais dois, ó. Mais dois, pronto. Aí, já pegou. Pegou. Aí, pega mais aqui, aí. Ó. Pronto, garoto. Boa. Dá o de brinde aí. É o Estádio 97 colaborando com os vendedores. Exatamente. De farol. Colaborando com os vendedores. Estamos colaborando com os vendedores. Esse que tem carinha de bacon é bom pro Benji, hein? Esse aí, com cara de bacon. E ó. Ó, mas peraí, o cara vendeu um negócio que isso é comida de cachorro. Ó, é Palmeiras. Palmeiras, é nóis! Palmeiras, até o bico é nóis! Gente, é sério, o cara vende comida de cachorro pra gente. Nossa, parece, né, velho? Parece comida de cachorro. Aqueles docinhos, né? E aí, amigão? Beleza, ouvindo aí? Isso, que loucura. Legal. Isso, hein, velho? Obrigado, cara. É muita gente ouvindo a gente no trânsito. Esse é o Estádio 97 acontecendo. Ah, Verdão, Verdão. Ah, é Verdão, é nóis. Palmeiras não tem mundial. Tem, 51, trouxa. 51, trouxa. Ai, vai cair aí, vai morrer, desgraçado. Ai, fica tá. É nóis, Domênico. A FIFA falou que tem, ô trouxa. A Instagram lá, ô trouxa. É, saiu, né, ô mané. Falou que dá uma jorrada no Domênico. É, chupa, mano, olha lá. Mano, dá um bonezinho, bonezinho. Falou chupa mano, ele falou chupa mano. Tamo sem boné. Ah, é. Não, morango já é demais, hein? Comprar morango no farol já é demais. Aí já não vai dar. Porra, o cara tá vendendo biju, cara. Biju é bom pra caramba. O Ben já gosta de biju. Minha mãe adora. Quando eu paro na estrada, eu sempre compro biju pra minha mãe. Que foi, garoto? Biju cola no céu da boca, né, velho? Moedinha, não tem moedinha, rapaz. Pera aí, Domênico, o cara tá falando aqui com você, Domênico. Que foi? Pera que eu tô falando com o cara ali. Palmeiras vale. Aqui é Corinthians, mas o mundial do Palmeiras vale. Chupa aí, ô trouxa, vocês todos. Chupa aí, ô trouxa, vai te catar. Toma adesivo aí, brother. Leva o adesivo aí. O cara rindo de você. Vai. Eu não tô ouvindo ele. Você acha que eu vou ouvir um corintiano? Chupa. Tá louco. Cara, cadinho, esse cara. Nós, nós. Valeu, velho. É. Não, isso aqui é nosso, o cara comprou lá no bagulho lá, velho. Você quer levar o salgadinho, rapaz? Você tá louco, rapaz, que isso? Ó, o maluco... O cara quer levar o salgadinho, velho. Eu acho que eu tô dando salgadinho, porra. Você tá louco, porra. Ó, o maluco vai trocar aqueles 5 adesivos por um beck aí. Ô, velho, o cara quer... O senhor acabou de comprar o salgadinho, que é o salgadinho que é brinde. O cara acha que é o brinde, rapaz. Mas o maluco tá, não, o maluco tá com fome. Nada, ô, mano, ô, ô. O cara é mais forte que você, agora, mano. Agora sem buzinar, porque aí tá passando na frente do prédio da Rota, hein? O cara veio buscar o salgadinho de volta. Na frente do prédio da Rota tem que respeitar os homens, mano. Agora, eu vou te falar uma coisa, gente. Eu testemunhei isso. O cara, ele chegou aqui antes e falou assim, eu não como há 2 dias. Ele pediu um saco de salgadinho pro Domênico. O Domênico falou assim, vai comprar. Véi, você viu que o Domênico foi escroto agora. Você viu isso, o cara, mano? Falou, meu, por favor, eu não almocei. Ele falou, então agora não, porque senão daqui a pouco você não janta. Falei, né? Você falou pro falei, cara, né? Agora. Beleza? Ah, teve aquele cara que falou pro cara fazer a malabares com a laranja. Não, era, tudo vendido aqui, era o Rogério Morgado. O que ele falou mesmo? O Rogério Morgado, inclusive, é um rapaz que faz muito sucesso no stand-up. Gente boa, um abraço pra ele. Ele tava no farol e passou. E fica aquele menino fazendo malabarismo com laranja. Aí o cara fez um malabarismo e falou assim: e aí, tio, tem um trocado aí, não sei o que lá. É, pô, tô com fome. Eles falam assim, abre e chupa a laranja. Só gente boa, laranja, né, velho? E o cara que falou obrigado, quando o cara vem e fala, não, olha, obrigado, o cara vem pedir o dinheiro. Olha, o Benjamin, ele tem uma tese que diz que a Energia 97 é a maior formadora de maus caráteres do rádio. Ó, ele! Outro dia o cara colocou uma bala no farol dele e falou, você passa cartão? Você tá de brincadeira que ele fez isso. Ele falou, só compra Benjamin, cartão. Ô, Benjamin. Olha, eu não falei porque eu nem abro o vidro. Não, mas nossa, ele saca o dinheiro de cobro? Olha o povão aqui, tem de cara, fica esperto, o que tem de cara que vem vender negocinho e assalta. É? Ah, meu Deus. Não, amigo. E hoje você viu que descobriram uma quadrilha que fica ali do lado da nossa, rádio. Você só tem notícia ruim sempre. Mas você acabou de falar do que assalta. Marcelo Rezende da rádio. Mas não vou alongar a história, falar que um amigo, agora você vai falar que um amigo teu, não, o cara foi vender a bala, o cara morreu com 26 tiros. Pera aí, tem sangue na história? Não, não tem sangue, então, mas não, você vai acreditar, é mais uma mentira dele. Não, ali tem uma quadrilha que tá pegando, tá usando criança pra pegar a fralda. Você tá na frente da farmácia, eles vão lá e pedem fralda. Aí, pô, tio, paga uma fralda pra criança, ele mostra a criança e tal. Você vai lá, como um pacote de fralda pra eles. Aí a equipe da Rede Record seguiu eles e viu que eles faziam, sabe o quê? Eles tinham um caminhão, velho, de fralda. Ah, mentiroso, mano. Não, apareceu na Record. Ah, troca. Para, vai, mano. Aí, você sonha com as coisas e conta aqui. E vendia as fraldas na Sé. Ai, que mentira, então, mano. Você pagava 70, 80 reais no pacote ali de fralda? Ali perto da rádio tem uma golpista. É, então, velho, é isso aí. Ah, é mentira. É verdade, é a fralda. Gente, isso é mentira. É verdade, é uma quadrilha que vive ela disso. Ela pede fralda, e aí? E aí ela pega o pacote de fralda, eles vão juntando, eles vão pra Praça da Sé e vende por 40 reais o pacote, custa 80, 70. E vende. É brincadeira, né? Fazer cara? O quê, né, velho? Estamos aqui na limusine imóvel do Estádio 97. A limusine que nesse momento está aqui na Avenida Tiradentes. A gente vai chegar na Marginal Tietê logo mais. Vamos fazer a volta ali na ponte da Vila Guilherme. E depois a gente vai estacionar na Dutra Máquinas junto à ponte da Vila Guilherme. E dentre os convidados, já falou o Félix José Eustáquio, ao lado do Mota, do Benjamin, tem mais um ouvinte convidado nosso que está aqui com a gente na Limo, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo. Como é que você chama, amigão? Fernando da Silva Olímpio. Ô, Francisco, torce pra quem? Corinthians. Boa, vem cá, tá curtindo o rolê com essa limusine? É muito louco, né? Poxa, show de bola. Paris Vegas arregaçou aí. Presentão. Qual foi a parte até agora que você mais gostou da limusine? Não, eu ainda vou gostar. O chocolate que o Dodô comprou ali, pô, eu quero um foi chocolate. Foi eu, foi Sombra. Aí Sombra, agora sim. Foi o Sombra que comprou, o Sombra comprou tudo, o Sombra ajudou todo mundo, velho. Olha, esse cara é mais pedido que esse que tava no vidro aí. Fazer o quê? Mas aquele lá era maior que o Mano, velho. Essa foi aí a minha... que tá, velho, você tem que ver com aqui que você tá dando esmola, velho. Essa o cara foi... é maior que o Mano, velho. Essa foi a... E pedindo esmola. Essa foi a melhor parte? Foi a melhor parte. Pô, tava ruim a limusine. Ô, por causa do chocolate, velho. Não. Ô, Sombra. Ô, Sombra, a próxima, você descer, hein, a próxima promoção não precisa fazer tudo isso pra agradar o ouvinte. E aí, garoto? Compra dois, três polvilhos, dois suflados, os caras ficam felizes. Vamos fazer um saquinho de polvilho do estado. Os motoca aqui, mano. Um abraço pros motoca. Vem cá, e a seleção brasileira vai ganhar medalha de ouro ou você acha que foi fogo de palha ontem? Que nada, vai ganhar. Vai trazer essa medalha de ouro pra nós aí, vai trazer não, já estamos aqui no Brasil, aqui, as Olimpíadas. Então os meninos aí vão conquistar essa medalha assim. Mas na boa, mano, ó, jogo top aí, mano, é relação, Alemanha e Portugal. Em relação ao Corinthians, o Mano defende a tese que o André precisa de tempo pra se acertar, você não concorda? Não falei isso não, seu escroto. Falou, ô mano, você falou o que que... Não falei não. O dia que você me entrevistou lá na rádio, segunda-feira lá, você falou... Eu falei pra dar uma chance, mas infelizmente o André não dá. Mas eu não falei que ele precisa de tempo. Essa insistência do nosso mano com o André? Ah, tem que perguntar pra ele. Isso! Ai, mas não sei não. Isso! Falei fora. Vamos lá, fala aí. É isso aí, mano. Eu não sei porque você tá insistindo. Eu que te pergunto aí, por que você tá insistindo aí? Responde aí, porque ninguém, todo mundo se pergunta. É parente? É alguma amizade? Não é. Empresário. Inclusive, eu defendi aí o André no último jogo aí contra o Cruzeiro, pedi pra que a torcida desse uma força pra ele e tudo mais. Mas não dá, mano. O maluco é ruim, o maluco é zoado, mano. Não tem que tá dando boi pra esse cara, não. Inclusive, a diretoria do Corinthians tá panguando, velho. Querendo contratar esse tal de Gustavo aí do Criciúma. Conjuga o verbo panguar. Eu pango, tu panguas, ele pangua. O que é panguando? Nós panguamos, vós panguais, eles que é panguando. Panguan é vacilão, velho. Você não é da rua, mano? Lógico que não. É mesmo, você é mó coxinha. A gente não sabe até hoje onde ele é. Você é mó coxinha, mano. Eu sou um Zé Ninguém. É. Mas obrigado pela audiência, viu, velho? Tamo junto aí. Oh, e esse cara do Elias? Você do Benjamin, pá. Você tá do lado de quem? Do Benjamin ou do Mano? Ah, eu não tô contra ninguém. O Benjamin odeia o Elias. O Mano já falou que é brother. Você me ouviu falar que eu odeio Elias? Só não concordei com o Elias querendo dizer quem é corintiano de verdade e quem não é. Não, isso daí foi, achei super errado. O Benjamin se sentiu ofendido, porque ele se enquadrou naquele rótulo. Muvuqueiro, só vai o time, só aplaude quando tá ganhando de 5. Mas vou no estádio. Vai nada. Vai nada. Inclusive, o perreio que ele passou pra entrar no portão, eu passei todas as vezes que eu fui pro jogo. Agora, ai, gente correndo do meu lado. Primeira vez, fresco. Não, fresco. Fala, mano. Eu tava lá no jogo, eu não vaiei. Eu não vaiei a questão do Cristóvão lá. O pessoal tava falando também, eu não vaiei o Cristóvão. Mas é o seguinte, o Cristóvão tem que se ligar um pouquinho mais aí, né? Porque o Corinthians não é Flamengo, não é Vasco, não, pô. O Corinthians é Corinthians. Juro por Deus. Legal. Os caras estão fazendo um escarcéu por causa de uma vaia. Juro que eu não vejo problema. Eu acho engraçado isso. Nego invade campo, nego liga sinalizador, nego dá porrada, nego invade CT, nego chuta a porta de carro de jogador. Nego enfia ameaça. Dedo na cara. Futebol, nego ameaça. Nego marca a briga em estação de metrô. Isso é legal. O cara vaiou. É um absurdo! Absurdo vaiar! É um crime isso! Mas peraí, quando invadiram o CT, nós criticamos também. Quando chutaram porta de carro de jogador, nós criticamos a também. A crítica é assim. Eu tenho um amigo meu. Ele falou que ele nunca falou isso. Ele sempre falava assim: ah, meu amigo, aqui é o seguinte, é por amor ou por terror. Não, é futebol old school, né? Oi. Futebol old school. Isso é legal. Agora, os caras tão loucos, o cara vaiou. O cara pagou 300 conto no ingresso. O cara vai lá e dá. Ó, pode falar, o cara vai lá e mostrou uma cena da segunda-feira do Pacaembu da Marechal Deodoro, que o cara. Eu não sei que briga foi aquela. Que foi o cara uma armadilha, tá, né? O cara tá enchendo o cara de pancada no chão, cheio de sangue no chão. Ninguém falou uma vírgula. Como não? Nós criticamos. Ah, sim. Errado, hein? Errado. O cara vaiou. Gente, isso é um absurdo. Isso é um crime. Tá errado. Quer dizer, uma vaia hoje, tem um peso. Muito maior do que qualquer outra coisa. Os caras tão louco. Então, isso é super normal. Tem que aceitar a vaia. Apesar de eu não ter vaiado, ele tem que aceitar a vaia. Porque é normal de um profissional. Ele tem que saber aceitar a vaia, como saber aceitar as palmas, né? Vem cá. Gente, vamos ser sinceros, nós vamos estar de futebol. Você nunca xingou um jogador do teu time, você nunca vaiou, você nunca reclamou quando o treinador tira um jogo. Quando o Pato perdeu o pênalti, você não xingou. Você aplaudiu. É. A questão não é essa, Benjamin. A questão é que os torcedores estão muito mal acostumados, velho. O Corinthians de 2008 pra cá é o time brasileiro mais vitorioso, velho. Isso eu também então, falo. Então qualquer derrotinha, os caras. Isso é outra história. Tem cara que é muito penteiro, mano. Isso é outra história. Que então, tá mal acostumado, eu concordo. Agora que uma vaia. Agora que o cara surgiu do mal, não pode vaiar. O cara jogou mal, não pode vaiar. Qual não, o problema? A questão não é essa, Benja. É que a questão. Não. Muitas vezes aí os torcedores acabam vaiando justamente pelo time não ter jogado bem. Contra o Cruzeiro não foi vaiado porque jogou mal. A primeira vaia foi porque ele não tirou o André. Também. E isso eu critiquei o Cristóvão. Como não vaiar? E isso eu critiquei o Cristóvão. Mas aí que tá. O torcedor que tá dentro do estádio, ele tem a obrigação de ajudar o time. Ah. Se é pra ficar vaiando, fica em casa. Não, né? ele não vai pra Quem vaiar. Não ajuda, não atrapalha. Deixa eu falar. O torcedor ele não vai no campo pra vaiar. Agora, se acontece alguma coisa errada, ele tá vendo. Por que ele não pode vaiar, gente? Lógico que quer dizer, pode, jogar uma pedra pode. Não, isso jogar tá errado também. Matar pode. Tá errado dar também. Dar porrada pode. Tá mas vaiar também. Não. Tá errado também. É porque o jogador muito reclamar que o torcedor vaia. É a mesma coisa que o torcedor entrar em campo e dizer assim, não, você não pode jogar mal. Não, mas ó, o Elias, eu não você defendo o Elias. Você tem obrigação de jogar bem. É um direito do jogador jogar mal, acontece. É um direito do torcedor vaiar. Não, mas ó, eu não defendo o Elias pela bolinha ridícula que ele tá jogando. O Elias, antes dele começar a querer criticar alguém, é melhor ele mostrar um futebol que ele sabe jogar. Agora o cara aí, querer meter uma mala, não é pra vaiar isso e aquilo. Pra falar isso, o cara precisa estar jogando muito. O Elias aí, desde que todo mundo foi vendido, ele nunca mais jogou bem. Nunca mais. Você acha que, por exemplo, já é uma coisa às vezes, de gerar uma rusguinha pra, de repente... Sair fora. Eu acho que não. Eu não acho que foi isso. Eu acho que... Foi burro mesmo. Foi infeliz. Mas o que mais eu fiquei puto foi com a nota dele, não foi com a entrevista. Ah, o corintiano de verdade. Mas quem é Elias pra falar que é corintiano de verdade, que não é corintiano de verdade? Mas não, sabe, quem é Elias pra falar que é corintiano de verdade, não é? Ó, a impressão que eu tenho com relação porque na a Elias. Porque na Bomboneira ele foi lá como torcedor, eu também fui. Eu também tava lá. De parecer a torcedor São Paulino, pô. Aí sacanagem. Ai, nossa, que ai, vocês são muito diferentes. Não, mas é que tá, o Elias, igual, eu acho que a queda do futebol dele começou a sombrar quando alguns jogadores do elenco do Corinthians aí foram vendidos, no caso do Jadson, Renato Augusto, o Gil, e ele pensou que ia também. Inclusive, ele era o primeiro da lista a deixar o Corinthians. Aí, naquela oportunidade, escapou, o Elias vai pra China, mal roubada, não sei o quê, o maluco pensou duas vezes e parece que ele declinou aquela primeira proposta. Aí ele depois, aí, aquele caminhão de jogadores foram, E o cara ficou, pô, falaram pra eu não ir, etc e tal, e o cara permaneceu no Corinthians. Dali em diante, eu não sei, pode ser uma coincidência? Claro que pode. Mas dali em diante, ele passou a não jogar mais isso, da forma como ele jogava. Muito outra, bem. Aí tem outra coisa. Putinho. Esse termo, torcedor modinha, repito, é uma babaquice, cara. Por que babaquice? Porque o torcedor, meu amigo, a vida inteira, torcedor vai quando ele quer. Ele não é obrigado aí no jogo que ele não quer. Ah, tá, mas outro detalhe, peraí, não é modinha, não. Outro detalhe, se o cara não quer ir, se o cara quer assistir na casa dele na televisão, ele não é menos torcedor que o outro que vai. Concordo. Os caras estão loucos, agora estão estipulando quem é mais que o outro, quem é menos que o outro, quem é mais São Paulo que um, mais palmeirense que um. Tá louco. Rodar com a sua irmã. Tá louco. Agora o negócio é o seguinte, com relação... Você vai no cinema toda semana ou você vai quando você quer? Mas peraí, é diferente. Eu vou te explicar. Então você é menos corintiano que o outro? O fiel torcedor, graças a Deus, ele tem uma tática muito interessante. Eu acho que você tem que favorecer sempre o cara que tá indo sempre pro estádio. Tá certo? Porque muitas vezes aí o cara que não foi o campeonato inteiro é aquele cara que compra um ingresso de 800 pau na mão do cambista. O cara que foi o campeonato inteiro, ele já gastou aqueles mesmos 800 pau indo durante o campeonato inteiro. Então eu penso da seguinte forma: é muito melhor você ter um esquema como fiel torcedor, que você vai acumulando pontos aí e fidelizando o torcedor, e numa possível final esse cara tem uma prioridade de compra, do que o Zé Ruela, que só quer ir na final, tem o direito de ir na sua Zé final. Ruela? Tem o direito de só ir na final? Que Zé Ruela? Mas deveria acompanhar o time. Por que Zé Ruela? Que é isso, na final. Você não foi nenhum jogo esse ano. Se o Corinthians for campeão na penúltima rodada, você vai? Não vou também. Para, vai. Isso é de palhaço. Peraí. Você não vai tirar a vaga. Eu não vou tirar o lugar. Eu não vou tirar o lugar aí do torcedor, que foi o campeonato inteiro, velho. Sim. Tá bom. Eu não vou tirar. Me cobre depois. Eu só acho que o Benjamin tem razão. O Barcelona e Real Madrid, você foi, né? Eu fui porque eu fui trabalhar. Aí tiraram o ingresso do sócio-torcedor lá. Não, o sócio-torcedor do Barcelona é modinha, porque ele vende. Ah, é modinha. Eu acho que é, ele vende. Olha, esse negócio, ó, é uma opinião, particular. Esse negócio de modinha não existe. É o que eu tô vendo. Eu acho que o torcedor que fica em casa e torce pro time, gosta do time e ama o time... É o mesmo que vai no estádio torcer, gente. Vocês estão loucos? Como assim? Um é mais, um é menos? Não existe mais e menos. Mas tem torcedor que a partir só vai do momento... Tá não, mas qual não é problema? Isso. A partir do momento que o torcedor gosta do clube... Ele gosta do clube, ele não ele gosta do clube. Não importa o jeito que ele gosta. Tem cara que gosta de ir no estádio, tem cara que não. Esse cara tem que estar na final. Esse cara precisa estar na final. Você esse ano não tem ido em jogo. Você prefere ir pra praia, é um direito seu. Sim. Você se define como, então, torcedor o quê? Mas peraí, eu não tô indo na final. Se o Corinthians for campeão, você não vai. Você pode me cobrar. Faltando dois jogos, você não vai. Você pode me cobrar. Se a partir do momento o Corinthians tiver, por exemplo, na final, o meu fiel torcedor, não tiver a pontuação necessária para eu comprar meu ingresso, aparecendo a pontuação, por exemplo, eu não vou conseguir comprar na arquibancada norte nem na sul, mas possivelmente na leste ou na oeste eu vou conseguir. É mais caro. Mas é verdade. É que vocês criam uma situação que vocês querem colocar todo mundo no mesmo balaio. Não é. O torcedor que vai mais, o cara que é mais assíduo, ele tem que ter uma prioridade. Eu tô discutindo isso. O cara vai na final, o cara é o Zé Ruela. Prioridade ele pode ter, mas você não pode considerar o cara que não vai como modinha. Acho que posso. Não pode. Eu posso sim. Não, poder ele pode. Assim, mano. Peraí, tá na Constituição. O ouvinte tá falando. Tá. Não, mas é uma opinião. Eu acho que não existe isso, modinha. Não existe modinha. Não existe. Ô, mano, desculpa aí. Puta modinha. Aí. Fala, mano. É o seguinte, eu não tenho fiel torcedor. Se eu fizer um fiel torcedor agora, eu não vou conseguir comprar pra uma final. Aí eu não consigo nenhum jogo. Aí ele é modinha? Depende, você pode sim. Beleza. Aí eu não consigo. Se você comprar todos os jogos, você consegue. Aí beleza, eu vou dar uma sorte de conseguir comprar pra final. Lá na bilheteria mesmo. Vou lá na bilheteria, compro a final e consigo assistir. Aí gente, eu sou modinha. Desistiu. Não. Se você conseguir comprar na bilheteria, são outros 500. É que hoje... Não, mas peraí. Eu vou explicar. Os 10 mandamentos do mano? Eu vou explicar o porquê ele não conseguirá. Deus te deu os 10 mandamentos da tábua? Numa final de campeonato, você não conseguirá, possivelmente, comprar esse ingresso na bilheteria. Esse ingresso, ele vai estar voltado aí pra quem tem o plano do fiel torcedor. Não tem como. Por exemplo, o meu plano é mais barato. Arquibancada, eu não vou conseguir comprar pela pontuação que eu tenho. Arquibancada Norte e Arquibancada Sul. Possivelmente aparecerá pra eu comprar no setor leste, ou se não tiver no leste, terá no oeste, que é o mais caro. Ô, mano, mas quem tá entrando agora no sócio torcedor nunca vai ter chance de comprar. Lógico que tem. Claro não, que tem. Até você conseguir os pontos em cima de quem já tá indo tanto tempo. Pelo contrário, Motinha, porque a maior parte dos torcedores, eles compram os jogos individuais. A diretoria do Corinthians lá de. quando ela abre um pacote de 3, 4 ou 5 jogos, e você comprando esse pacote, muitas vezes aí o torcedor que compra individualmente, ele não adquire esse pacote, porque é caro, é mais caro. Então o torcedor que consegue já pagar esse pacote, no seu caso, você faz o fiel torcedor hoje. Se você comprar esse pacote, você vai ter uma pontuação aí acima do que aquele cara que vai comprar. Mas se ele não tiver condições de comprar isso, ele nunca vai... Não, mas tem que ter a condição. Aí você pega um empréstimo no banco. Pega esses empréstimos consignados que tem no mercado. Ele é louco, aí, velho. Ajuda o clube, mano. Ele ajuda, justifica um atrás da outra. Ajuda, velho. O clube, tio. Ele justifica, não. Ele tenta justificar. Oh, e tem aqueles que acreditam. Estamos chegando agora aqui no retorno da Ponte das Bandeiras. Ele muda o assunto. Estamos chegando agora aqui já na Marginal, acesso da Marginal Tietê. É que você não conhece, Benjamin. E o fiel torcedor todo mundo tem que ter, mano. Quantos quilômetros nós estamos? Mesmo que você não seja corintiano, faça seu fiel torcedor pra ajudar o Corinthians. É isso mesmo. Não, Benjamin. E aí, Sombra? O Benjamin não tem, certo? Vamos agradecer a participação do nosso ouvinte corintiano. Que tá aqui... Ele tem que agradecer a gente. Quem tá proporcionando pra ele limusine, comendo chocolate e outras coisas mais somos nós. Você pode agradecer a gente? Vai guardar o chocolate pra levar pra casa. Pera aí, tá falando. Agradece a gente. Agradeço a Energia 97 aí por proporcionar esse momento aí pra mim. E desculpa o constrangimento que o Benjamin te causou. Eu te causei constrangimento? Lógico. Não, não. Causou sim, ela está com a gente. Vai levar o chocolate para casa, aí você não vai abrir para a gente comer? Ah, tá. Entendi. Ah, é Kit Kat ou Soufflé? Quero agradecer a energia e o Sombra. Vai lá, querido. Vai lá, querido. Querido! Chique! Ô, mano. Oi. Você já mandou aquela foto com o teu pai, as hashtags Pai Herói 97 e a hashtag Hero? Ué, Sombra, mas eu posso mandar? Eu posso mandar? Claro que você pode mandar. Nem sabia, velho. Vou baixar algumas fotos aqui no Cloud by Hero, Sombra. Agora mesmo e vou escolher a mais top, a melhor que eu tiver. Então você aprendeu, né? Ô, oh, lógico. Então duvido que agora você vai guardar suas fotos de outra maneira que não seja através do Cloud by Hero. Nunca mais, Sombra. Nunca mais eu guardo os meus arquivos de outro jeito. Enquanto eu olho aqui, aproveita aí, Sombra, e explica pra toda a rapaziada que tá ouvindo o Estádio 97 como funciona o Cloud by Hero. É o seguinte, com o Cloud by Hero... Você deixa todas as suas fotos guardadas online, organizadas e protegidas de vazamentos e espionagem. E também não precisa mais se preocupar com a memória cheia do seu celular. É bom demais o Cloud by Hero. E tem mais, hein, Sombra? E você pode acessar os seus arquivos de qualquer lugar, sempre que você quiser. É top demais, cara. Muito bem lembrado. Então, você que está ouvindo agora a gente em casa, sim, no trânsito, não importa onde você esteja ouvindo a gente, não se esqueça. Se você tem uma foto muito legal, uma foto com seu pai ou com seu filho, poste as fotos, poste uma das fotos com as seguintes hashtags: Hero e Pai Hero, ou Pai Herói 97. Uma hashtag é Hero e a outra hashtag é Pai Herói 97. Guardou? Hero é uma hashtag. A outra é Pai Herói 97. E deixe o seu perfil aberto. Isso é importante, Sombra, porque tem gente que fecha o Instagram e aí o pessoal não consegue fiscalizar e dar uma que olhada na foto. O cara posta e se tiver fechado o Instagram do cara ou o Twitter dele, como que aí a gente vai poder conferir vai as achar, fotos, né? Não é? Tem jeito, né? As melhores fotos serão selecionadas para passar a ser estranho no 97 e ainda vão ganhar uma outra experiência muito legal. Qual que é? Não posso falar. Não, ainda não? Não, não posso, não posso, não posso. O pessoal lá falou, não sei. Poste uma foto com seu pai ou com seu filho com as hashtags Hero e a hashtag PaiHerói97. E participe, faça isso agora mesmo. E não se esqueça, deixe todos os seus arquivos bem guardados no Cloud by Hero. Você pode experimentar de graça. Então, se liga só, Sombra, vou postar uma foto minha, tá certo? Com Benja. Com Benja, e depois vou postar uma foto minha com meu pai biológico. Ah, falou do seu pai. Com as hashtags Hero aí, e Pai Herói 97. Ficou feliz, Benjamin? Agora, o Benjamin... Qual a felicidade do Benjamin? Olha lá, olha lá. Mas fica a pergunta. Ambas. É, diante de todo o processo evolutivo, aquilo que a biologia ensina, etc., você preferia ter sido o pai biológico ou o pai que cria? Biológico. Biológico. Sangue, né? Você queria mesmo? Ah, porque... Você queria que tivesse mesmo o sangue, o seu sêmen. Você gosta? Não, não é sêmen. Você tá louco? Não, formando, tá não! É sêmen, velho. Eu tô falando sangue. Quando comer sêmen, meu filho. O Bar tem razão, o Sombra tá numa fase, né? Não, peraí. Como que você quer que ele seja sangue do seu sangue se não tiver fecundação? Não, mas não é isso. Você não, Não, mas você tem que levar o outro. O Sombra é sujo. Você entendeu o que eu falei? Eu não falei nada disso. Mas você tem que levar o Marcão junto, porque tem gêmeos. Não, então, aí não quero. Mas você queria que eu fosse abandonar o hein, Beijinha? Você abandonar um gêmeo, você tá louco? O Marcão eu abandonaria. Não! Imagina! Não pode. Mas é o melhor de todos os mortos. Eu vou falar agora pra você, minha grande frustração na vida é que ele não me chama de pai. É, jura? É sério, Beijinho? Oh, porra, eu acho que no dia que ele fala pai, no celular, não precisa ser aberto, eu choro. No celular? Ah, não, mas pai, nunca papai. Falou? Não é possível que nunca ele falou isso. Nunca. Imagina. Nunca. Se ele falar agora, você chora, então. Então ele vai ter uma oportunidade. Eu vou cantar aquela música do Fábio Júnior pra você. Ai, se cantar, ele chora. É feio, não é feio. Você vai chorar se ele cantar. Não, tem que ser de coração, não assim. Ah, de coração. Ó, então o Mano vai ter uma outra jeito de falar que você é o pai dele. Sabe como? Ele vai entrar na loja do estádio 97.com.br, né? Tá chegando o dia dos pais, então vai dar aquele presentão. Aí sim. E nas compras acima de 100 reais, você ganha um boné do estádio 97. Nas compras acima de 200 reais, você ganha uma camiseta do estádio 97. E mais, nas compras acima de 350 reais, você ganha um boné do estádio 97 e uma camiseta mais o frete grátis. Não é legal? Que é, mais? Mano, tá bom pra viu você? Viu como você tá? Top, você não precisa ler, você tá na cabeça, viu? Não, fala assim. Que mais? Mais? Tem mais, fala. Ó, uma grande coisa pra você que quer comprar seu presente do seu pai hoje. Lá você pode pagar em 3 vezes sem juros. Quantas? 3 vezes sem juros, não é legal? Cartão de crédito. Sim, lógico. Tem várias opções de pagamento na loja do Estádio 97. Então você entra lá, www.lojadoestadio97.com.br. Acessa. Vai lá, não vai deixar seu pai na mão, hein, mano. Aí é uma forma de você falar. Qual chamar ele seu pai. O Benja. Ah. O outro ele já deixou. Boa, boa. Ele nem vai mais lá. Eu só não quero. Então eu vou comprar aí um presente aí pro Benja na loja do Estádio 97. Você pode comprar uma mochila do Corinthians, você pode comprar um relógio do Corinthians. Você vê a frieza, eu vou comprar um presente pro Benja. Ele podia falar, eu vou comprar um presente pros meus dois pais. Não seria mais bonito? Entendi. E eu não queria nem um presente. Aí ele fala também, assim. Começou bem, entendi. Ele fala, meus dois pais. Ah, tô entendendo. Ó, WhatsApp domingo, pai, feliz dia. E se ele mandar? Ótimo, se ele mandar? Você conta pra nós segunda-feira? Você toparia uma guarda compartilhada? Imagina, ele não me deixa entrar na casa dele? Sim. Nunca sei, não. Pera, mano, pera. Você nunca entrou na casa do Beijo? Outro dia eu fui lá na casa dele que eu. Pergunta se é de coração. Ele falou, espera aí, acho que a gente. É de coração. Ele falou, espera aí embaixo que eu já tô descendo. É de coração? Manhã, ele não mandou você não mandou 11 e meia? Como se você fosse um toboy entregando uma pizza, aí, é isso? Peraí, não, eu na porta... Olha lá, Domingo, chega na Casa Verde, na ponta da Casa e Verde. E eu na porta, que na Casa Verde? Que ponta da Casa Verde, você tá maluco? É, seu doente é bom, que Casa Verde. Tá, velho, acabou de passar agora o Canindé. Nós estamos passando agora numa região aqui que é curva. Mas geralmente tem umas batidas policiais. Aí, provavelmente o mano já foi parado já foi por aqui. Parado aqui, certeza. Aqui na ponte da Vila Guilherme, eu parei algumas vezes, mas eu sou mais parado na ponte da Vila Maria. Mas os caras hoje os caras vão parar, a gente vai falar, desce, mano. Falar em Zaspemba pra resolver dele, já podia pedir música no Fantástico. É verdade. Ah, é? São várias. Mas nenhuma foi tão intensa, pai, né, Benja? Nenhuma foi tão problemática. A cara do Benja, velho. A última, a penúltima, você sabe que a foi. A penúltima, a última. E não vazou, né? Os caras estão jogando bola ali, ó. Você sabe. É? Olha lá o campeão. É. Mas assim que é bom, a vida tem que ter emoção, cara. Campo da Vigor. Ó, quem aí, tá no rádio não tá vendo que nós estamos... Porra, fala, a gente tá falando, Tom. Brincadeira, cantando esse Campo da Vigor. Você não joga bola mais, velho. Aí, eu vou jogar lá. Acabou, inclusive, meu sonho era jogar no Campo da Vigor um dia. É, lógico, é legal. É, demais. O Estádio 97... Olha, já passando por cima da Marginal. Estádio 97 móvel, agora passando aqui pela ponte da Vila Guilherme. Exato. O Estádio 97 móvel, que tem o oferecimento... Ah, vamos falar da BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3.3.7888, 3.3.7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97 também no oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Aliás, a gente vê tanta gente ouvindo o Estádio 97 nas ruas, assim como vê também o pessoal com muito Sem Parar instalado nos automóveis. É legal demais. Narigudo, você tem alguma informação? Sim. Existe a chance ou não do Ricardo Gomes vir a ser o técnico de São Paulo? Lá no São Paulo ninguém vaza, por enquanto é tudo especulação. É, ontem também ouvi falar o nome do Milton Mendes, mas também não sei se é verdade. Não dá pra saber. Nossa. Não dá pra saber. Eu te juro que não, né, tudo é especulação. Milton Mendes? Tudo especulação, né, cara? Especulação, não adianta. Olha, as últimas vezes... Tem blogueiro que todo dia coloca dois, três técnicos. Presta atenção, Sombra. Presta atenção. Diga. Os últimos dois treinadores que o São Paulo escolheu, ninguém... Sabia. Cravou. O Baus ainda teve um burburinho, mas não, quase próximo de anunciar. Os outros, não, ninguém adivinhou o Osório, ninguém adivinhou o Baus. Eu não sei se vai vir uma outra surpresa. O Ricardo Gomes tem uma multa de R$1 milhão com o Botafogo, né? R$1 milhão não é uma multa, não é nada de excepcional. Nada que não faça um carnê, né? E ó, chegou uma... 10 de 100, né? Hã? 10 de 100. 10 de 100? Ou 100 de 10? Chegou uma informação aqui, eu sobre falar, aqui o... Eu acho o Ricardo Gomes um baita cara. Mas não sei, velho, se pra esse momento que ele tá, o momento que tá o São Paulo... Eu também não sei, não. Se não é meio arriscado, cara. Entendi. Nesse momento nós estamos aqui na porta da Dutra Máquinas. Acabamos de chegar. Não é que tem ouvinte esperando a gente? Tem, velho, o cara tá filmando, velho. Olha só, sobre chegou uma informação aqui. Informação do Domênico. Não, não é minha, não. É o Barcelona ofereceu 25 milhões de euros para levar o Luan do Grêmio, né? E o Grêmio parece que agora quer 30. Lá esperando a gente, velho. Se eu sou o Grêmio, eu empresto pro São Paulo para tentar vender pelo dobro. Quem vai cobrar o do Grêmio? Vai pagar baratinho. Se eu nasce no São Paulo, venderia por mais. 25 milhões de euros é uma bela grana, hein? Todo clube do Brasil que tem um grande jogador deveria deixar ele um tempo no São Paulo para valorizar. Porque o São Paulo vende melhor. É uma grande jogada. Olha, ô Sombra, eu não vou dizer que não, porque o São Paulo já vendeu bons jogadores, né, mano? A gente não pode ir contra a coisa, mas o Grêmio jamais vai emprestar, mas jamais iria emprestar pro São Paulo. A gente fala com o Vieira, que é o cônsul do Grêmio. Mas vocês acham que vale o 25 milhões pelo Luan? O Luan é bom jogador. Ontem o Luan entrou e o Brasil foi melhor com a escalação dele. Eu acho que ele não vale 25 milhões, não, né? Mas como os negros lá também dão... 4-5 vezes mais pelo grotesco do Higuaín. Por que não vale o Sombra? Hoje qualquer cara vale 25. Por isso que eu tô falando, como eles dão uma fortuna muito maior pelo Higuaín, então tá bom. Vale? Olha, é bom jogador. Vale 25? Não sei, tem que ter um valor, ué. Vale o que pagam. Se o mercado paga, hoje qualquer jogador é 20, 25 milhões de euros. Isso é verdade. O Gabriel Jesus, pelo que fez até agora, vale 32 milhões de euros. Viu quando o São Paulo pediu pelo Rodrigo Caio? O que fez o Gabriel Jesus? Ofereceram, né? Então, o Gabriel Jesus é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você viu quanto pediram pelo Rodrigo Caio? 7, 8 gols não é nada. Não tô falando que o cara é 7, ruim. 7, 8 gols não, 10. Tá bom, mas não tô falando que o cara é ruim, não é isso. Mas antigamente, pro cara vir um clube pra pagar 20 milhões de euros, o cara tinha que ter jogado pra caramba. Mas os valores aumentaram, né? Hoje qualquer cara faz 5 gols, vai por 20 milhões de euros. Você vê quanto que o Hulk foi vendido? Hoje todo mundo... Não, o Hulk não é melhor que o Gabriel e nem o Luan. Mas pera aí, ó. Se o Luan do Grêmio vale 25, o Romero do Corinthians vale no mínimo 30. Ah, que isso! O Romero, mais brigador que o Luan, velho. Você viu quanto o São Paulo pediu pro Sevilha pelo Rodrigo Caio? 52 milhões. Terceiro momento que foi falando, mano, hein? Reais! O negócio é o seguinte, tem o clube que quer, o cara tem contrato, paga. Paga e pronto. E depois eles vão vender por muito mais, velho. Eles sempre ganham dinheiro em cima da gente, velho. Os caras vão por aqui pela uma merreca. Eu, se fosse São Paulo, também não fazia muita negociação aí, não. Aceitava já? Olha, 50, olha, tenho 40, leva, 45, 52, leva. Ofereceu 33, outro pediu 52, já, por 41.900 tá fechado. Pô, mas que tá esse ioiô aí? Parece que eu tô no... Tá manobrando pra entrar. Parece que eu tô naquele brinquedo. O Gabriel tá manobrando o carro, velho. Olha o tamanho dessa limo, velho. Um caminhão. Ô, RG, Como que chamava aquele brinquedo Play Center lá, o que ia subir e descer? Vai, vem. Mas o carro é grande, ô, seu animal. É o Charco Vicky. Parece que eu tô no navio da energia na véia. Véi, olha o tamanho do carro, você tá louco? Você tá achando que você tá no seu carro? Não, eu tô achando que eu tô no navio da energia na véia, cara. Aliás, navio da energia na véia, vem aí, é sensacional. Capitão Gabriel é piloto, velho. O cara é piloto, o cara tá encaixando aí, velho. Mas já é navio da energia na véia? É, navio. Pra falar de um outro produto também super legal, que é o Energy Poker, tá? Energy Poker que vai acontecer em setembro, com uma premiação mínima garantida de R$150 mil. Caraca, então, velho. Você que é fã do Estádio 97, você que é nosso ouvinte, quer participar de um torneio aí com promoção da Energia 97... Como é que eu me inscrevo? Olha, você tem que entrar no site energypoker.com.br. Certo. Energypoker.com.br. Tá. Participe, você não vai se arrepender. Extremamente bem pelo. Você que primeiro. Tentou primeiro. Maravilhoso. E a premiação desse aqui é R$ 30 mil. Me traz um Caraca, velho, é muito dinheiro, hein? Então, ó, esse torneio vai acontecer no final de setembro, nos dias 23, 4 e 20. Essa e o pessoal que gosta do Porto, gosta aí de uma cortesia bacana, todo mundo que participar, certo, vai ter chopp à vontade. À vontade? É. Caraca, velho, o RG vai ficar louco lá. Vai ter chopp à vontade. Nossa Senhora. Então participe do segundo torneio Energy Poker. Ô, Benzão Mar! Como assim? É que tá balançando. O Benjamin já vomita aqui, velho. Ele... Os dois aí, ele, mano... Velho. Mas aí, velho. Sei quem eu tô falando. É. energy.com.br. Inscreva-se. Vai ser bem bacana, tá bom? Show de bola. O Estádio 97 da Energia 97. Aí. Partiu da máquinas. Esperando pela gente. Muito bacana, agradecer o suporte do pessoal da Dutra Máquinas. Bem. Muito bacana mesmo, muito legal. Esse é o Estádio 7, no oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade. É a pulseira VIP do seu carro. Também entra, você tem Itaipava, por ser, você merece o estreio. O Zé de Bate Pronto. É, HDI Seguros de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje estamos estacionados. Sim, chefinho. O Motinha aqui, todo vestido de Pokémon. Sim. Ô, Motinha. Oi. Vamos conversar pegar com o pessoal convite. Que tá aí. Vem fora, cá. Né? Vem cá. Olá, tudo bem? Qual é seu nome? Gustavo. Gustavo, torce pra quem? Ponte Preta. Aniversário hoje. Da quantos títulos? Não interessa. A paixão... Ah! Título, pô. Paixão é pelo time, não é pelo título. Você é herói, né, velho? Torce pra Ponte até hoje. Você não fica com o ciúme dos outros times? Nem um pouco. Nem um pouco. Mas assim... É o melhor do interior de São Paulo. É. Mas qual foi a coisa assim que aconteceu com a Ponte que falou, putz grilo, velho, valeu? Sul-Americana. Sul-Americana? Claro. Pô, aquela ali vocês perderam por pouco, né, velho? Por pouquinho. Eliminamos São Paulo, eliminamos o Vélez fora... Infelizmente perdemos pro Lanús na final. É que quando, é que quando foi eliminado, pelo São Paulo foi eliminado, vocês receberam uma maldição divina. Eu sei disso. Você entendeu? Eu aí sei. Não tem jeito. Quem elimina o São Paulo recebe uma maldição, menos o Atlético Nacional que ganha essa porra. Já não ganhava nada, agora nunca mais, velho. Vai fechar. O Guarani fechou? Tá quase. Vocês assistiram o sarro dos caras do Guarani ainda? Demais. É. Daqui a pouco a gente vai passar corrente lá. Ah, é? Putz, os caras estão vendendo tudo, né? Estão vendendo tudo, estão tendo que vender, estão perdendo tudo, né, mano? Mas que tristeza o Guarani, hein, cara? Você fica com uma dor no coração, porque é seu, né, seu adversário, vai, você vai, fica com uma dor. A gente perdeu o rival, mas dor não tem nenhuma, não. Não. Não dá, não... Mas é ruim, mas é ruim pro futebol de Campinas. Cidade é ruim. É ruim demais, tô falando pra você. É ruim pra cidade. Eu sei que você torce pra Ponte, quer que o Guarani se lasque, mas é muito ruim. Mas, é Américo, se fosse o contrário, seria não, a mesma... Sim, eles também estariam, mas é ruim também, seria ruim seria da mesma mesmo forma. Sentimento. É ruim para a cidade, é porque ruim. Perde um time. Exatamente. É, você vê, o Guarani já foi campeão em 78, foi campeão brasileiro em 78, teve várias campanhas, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Foi 78, brasileiro? Foi, 78. Você Palmeiras. Oh, ah, é verdade, eu não lembro, não lembro disso, não lembro. Você lembra disso? Eu não lembro. Jantar o porco. Eu não lembro, não mas lembro. Mas assim, é, pra não cidade lembro. Hoje, é, na verdade pro interior de São Paulo, você vê, o Campeonato Paulista agora vai ter, vão ter 16 times. 4 são os maiores de São Paulo e 12 do interior de São Paulo. Vai acabar então, os times do interior de São Paulo já desse jeito. Já tá faz tempo acabando, né? Entendeu? Então assim, hoje a Ponte Preta é a única que tá na elite do e vai continuar, viu? Porque não cai não. Acredito que não. Vai continuar na elite do brasileiro, vai continuar na elite do paulista, mas é a única que se destaca hoje. O campeonato, o interior acabou. Os times do interior, infelizmente, acabaram. Ela mas tá... você acredita que a Ponte Preta possa agora no segundo turno buscar um G4? Ou é muito pra Ponte Preta? Ah, não dá, né, não mano? Não é muito, mano, mas é difícil, cara, é difícil. Você vê, contra o Internacional, a gente foi assaltado dentro de casa. Para a ponte, mano. É, não dá. Teve quando... um gol não do dá. Maicon, que graças ao Corinthians, hoje a gente tem um volante bom. Né? É bom jogador esse moleque, muito tá bom, muito bom. É, então assim, garfaram um gol dele legítimo e 2 pênaltis que não deram, entendeu? Sim. Verdade. Assim, infelizmente, contra o Fluminense a gente perdeu de 3-0, mas teve um gol que estava impedido. Então, infelizmente a gente está sendo muito garfado no Campeonato Brasileiro, não é de hoje, já tem algum tempo. É, geralmente alô, quando o clube pequeno começa a aparecer é roça, né, velho? É, infelizmente, mano. Manda seu abraço. Mandar um abraço pro pessoal da Phelps, o Farney, Alexandre Abreu. Chupa, Farney, chupa, Abreu. O que, que é Phelps? A empresa Michael que eu trabalhava. Phelps? Não, infelizmente... Você eu... trabalha por Phelps? Olha, se ele me pagar bem, eu trabalho pra ele. Tá certo, é verdade. Vem, próximo. Valeu, valeu, Matheus. Legal, tia, tem uma promoção próximo. Legal aí na Dutra Máquinas, viu? É. Nas compras acima de R$100 em produtos da... Quer ver? Deixa eu passar aqui, olha aqui. Ó. Black & Decker. Da Black & Decker. Em produtos da Stanley. Pica, pica. Da DeWalt. Opa, opa. Nas compras acima de R$100, os 15 primeiros ganham um presente legal da Dutra Máquinas. Ó. Oh. Compra lá, tem uns kits de chave bem legais. Bem legal, é bem legal muito mesmo. Muito bacana. Bacana demais. Motinha, cadê o Pokémota? Ai, Pokémon, peraí, vem cá, ele quer falar. Qual é seu nome? André. Torce pra quem? Palmeiras. A vocês, Domênico. Que, Katsu? Vai cair? Nunca, jamais. Vai ser campeão? Incaível. Aonde? Eu quero duas vezes. Não, caiu o quê? Aonde não caiu? Caiu onde, mano? Disputaram Série B duas aquilo vezes. Aquilo foi um mero momento em outra dimensão, cara. Vida a Série B. Ô, garoto, é nóis. Fala, Dodô. Nós vamos ser campeão desse troço aí. Não vamos, já fomos. Vamos, já fomos. É isso. É nosso, boa, garoto, Dodô. É nosso. Pô, é, Fedão, é nosso. É tudo nóis. É nosso, filho. Não tem conversa, não. Mano, você acha que se não for campeão dessa vez, você acha que nunca mais? Que isso, Sombrinha? Eu fiz uma pergunta. Você pode responder. Que é isso, Sombrinha? Será que vai fechar? Fechar o quê? Se não for campeão? Que não é São Paulo, não, Sombrinha. São Paulo nunca. Lógico que não é São Paulo, óbvio que não. Não, mas o Palmeiras tá bem. Jogou bem sábado, tava lá. Domingo, tava lá. Jogou diferente do que vinha jogando. Não, mas ó, em termos agora... de elenco, ó. Palmeiras, Atlético Mineiro e o Flamengo agora com a chegada do Diego. Eu acho que formam os times aí que tem os melhores elencos do futebol brasileiro. Outro time pode chegar, talvez ali o Corinthians, o Grêmio, quem sabe o Santos? Sim. Mas em termos de elenco, eles estão atrás aí desses times que eu citei. Se você tiver que analisar de maneira fria e imparcial, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo está 2 pontos aí da liderança do Campeonato Brasileiro. Quem você acha que tem mais chance de ganhar o título? Melhor elenco, Atlético Mineiro, sem dúvida. Também acho. Atlético Mineiro é o time mais qualificado. Sim. Robinho, Fred... Prato, o Dátolo que tá machucado, tem o Casares que tá machucado também. O time do Atlético Mineiro é enjoado. É enjoado, concordo, tá faz tempo que não ganha o campeonato também, né? É, então. A raça vai prevalecer. Palmeiras campeão 2016. Não, porque ó, o bom é que o Campeonato Brasileiro tá achatado, velho. O campeonato tá muito próximo ali. Fica emocionante, né, mano? Porque, isso, querendo ou não, Domenico, se um desses times aí começa a liderar e abre 9 pontos de vantagem, o campeonato acaba. Vai ficar xoxo, né? Agora, uma diferença aí de 1, 2, 3, 4 pontos de diferença... O campeonato fica aberto. Tá, mano, legal, tá legal. É, ano passado o Corinthians abriu aí o campeonato, praticamente nesse momento o Corinthians já era praticamente campeão. Você acha que o campeonato tá mais nivelado por baixo esse ano ou os times estão melhores? Eu não acho que tá nivelado por baixo, eu acho que esse ano tem mais times competitivos comparado com o ano passado. O ano passado o nível é o mesmo, na verdade. Então, mas o ano passado, Sombra, o time do Corinthians era o diferencial. O time do Corinthians estava muito bem encaixado. O Corinthians esse ano não estaria despontando novamente? Se tivesse com o Jadson, com o Renato Augusto, poderia sim, porque já era um time encaixado. Mas eu acho que o que faz mais falta pro Corinthians nesse exato momento é o Tite. O Tite era o cara aí que conseguiu dar aquela cara, aquele padrão. Você não acha que o Cristóvão tá segurando a onda? Não, não acho. Ele tá pegando o resquício do trabalho que o Tite deixou. Quando o Cristóvão precisou mostrar o trabalho dele, ele fez M. Você não tá gostando, então, do Cristóvão? As substituições que ele faz, Domênico Gato, são cretinas, cara. Cretinas. No último jogo, tava na cara que a gente ia sair era o André. Ele tirou o Romero, que era um dos melhores jogadores do ataque do Corinthians. Tinha que entrar o Marlon? Até acho que deveria. Mas tirar o Romero e deixar o André em campo foi sacanagem. É. Mas vamos ver, né? O Cristóvão não caiu nas graças, né? Ah, e nem tem como retribuir, né, Sombra? É, substituir hoje é difícil, no né? Corinthians é a mesma coisa o Dennis ter que substituir o Rogério Ceni no São Paulo. É, a grande questão é a seguinte. Se o Tite fizesse a mesma substituição, não teria a vaia que o Cristóvão tem. Mas porque tá. Um já mostrou serviço, foi campeão. Então é aquela coisa, tem um certo crédito. O Cristóvão não tem o direito de errar. Mas sabe o que é o problema, Sombra? É que não foi a primeira substituição equivocada do Cristóvão. Ele vem cometendo esse tipo de equívoco em seguida substituições que ele faz. Direto, ele sempre troca 6 por meia dúzia, mas muitas vezes ali ele saca o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que hoje, dentro do que o Corinthians tem, não pode sair do time. Você, tudo bem, vai substituir o Giovanni Augusto, que não tá jogando nada, pra Paul Guilherme, beleza, são 6 por meia dúzia. Você faz aquela troca ali que não muda muita coisa. Claro. Mas, por exemplo, o André, diante do Cruzeiro que não tava jogando nada, era um peso morto, você tinha que deslocar o Romero pra jogar de centroavante, colocar o Marlone pra jogar do lado do Romero. Aí ele deixou o André em campo e substituiu o Romero. Mas beleza, né? Vamos ver o que acontece. Manda aí seu placar pro próximo jogo do Palmeiras. É Palmeiras e quem agora? E Atlético do Paraná lá, 6:30 do domingo. Jogo pedreiro, hein? Palmeiras e Atlético Paranaense, 3-0 Palmeiras. É mesmo, velho? Palmeiras 0 pra nós tá bom, viu, velho? Cuidado, tá bom. Hein, velho? O gordo tá com apetite lá, hein, mano? Que isso? Boa, gordo. Próximo, vou falar que tem muita gente, joga. Domênico. Olha vai. Quanta gente que tem aqui. Bora. Ó, 18 próximo. Anos de São Paulino aqui. Sim. Quantos anos o senhor tem? Chegado, 7'4". É o Vomauro? Qual é o seu nome? 7'4". Roberto Lopes. Você conhece o Vomauro lá do estádio? É um caínque do São Paulino? Quem chama? Vomauro. Não conhece o Vomauro. E o São Paulo, nosso São Paulo? Quem vai ser o próximo técnico do São Paulo, senhor? Eu queria que firmasse o que está substituindo. O que dá... Nardini. Esse Nardini, esse mesmo. Esse é o Jardim. Mas tem muito... pelo menos parece que o elenco se afiniza com o homem, mas né? O senhor já reparou que todo técnico interino tem a preferência do elenco? Mas você acha que isso é negativo? Não sei. É que acho que às vezes o interino, ele chega mais assim, tipo amigão, e o atleta fala, não, esse aí é mais bonzinho, ele vai, né? É, pode até ser, né? Mas não tô dizendo que ele é ruim, não, porque ele, pelo menos no sub-20, é um monte de ganhou título. Um monte de coisa. Monte de título, é. Não digo que ganhou tudo, porque é meio difícil. Ah, vem ganhando tudo, hein? Samba, né? Ganhou bem. Então, vamos que vamos. Agora tá difícil o técnico, hein? É, melhor do que ficar procurando estrangeiro. Estrangeiro chega aqui, fica o problema de língua, vem uns caras aí que lá nas quebradas não entendem lufas do que o jogador não entende o que o técnico fala? O técnico não entende, pô, dá licença. Então, põe um brasileiro, nordestino, qualquer coisa, mas que vá, né? Muita gente fala, pô, e o Luxemburgo? Será que ele não merece uma chance? Sem luxa. Sem luxa. Não, no São Paulo, ele pode até ser muito bom em outros lugares aí. Mas no São Paulo, não ia casar. A torcida tem uma rejeição bem grande. Ele é cheio de empáfia, parece que é o dono da cocada preta. Não é por aí, não. E lá soberano não precisa dois, só nós, é, né? Dá licença, né? Tá certo. Manda abraço, tio. Abraço, putz, a minha seu mãe. Filho. Meu filho tá aí, o Gé. Tá aqui o filho dele. E tem mais, minha mãe foi embora em abril agora. Meus pêsames. Tchau, mãe. É isso aí. Abraço. Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado. Próximo aqui vai rapidinho. Obrigado, São Paulo, valeu. Vamos dar uma chance pra todo mundo. Fala um abraço, fala uma coisa e depois a gente. Seis próxima. Anos tem que ligar e chega agora ideia. Você. Deixa eu trocar não, ideia com o Sombra pela primeira vez. Mota, vamos trocar uma ideia. É que tem muita gente, é tio. Olha lá. Manda um tweet direto pra ele lá dentro. Ô, Mota, relaxa. Esse Mota é uma mala, hein, esse cara? Esse é, viu? Não é parece São Paulino. Brincadeira, mas não é. Ele foi contratado pra fazer esse papel. Ô! Besteira. É terceirizado? Edmilson. O Mota é terceirizado. Edmilson. Isso, seu fã, cara. Sou fã demais. Oh, vale. Mano, chupa, tá? Vai pro inferno. Caramba. Ó, cadê o pessoal? Você que queimou na outra. Pessoal aí, do Dutra Máquinas aí, por gentileza. Traga uma serra elétrica que eu vou esquartejar. Não pode. Eu vou esquartejar esse mané. Não, mas não pode. Não pode. Não pode, mano. Pode sim. Depois não pode. Ah, é. Deixa eu trocar ideia com o senhor. Posso? E aí, vamos trocar ideia. Vamos lá, Sombra. Isso aí. Desculpa aí, rapaziada. Vamos lá, aí, agora. Primeiro, deixa eu discordar do outro São Paulino lá, tá? Discorda, então. Discordo, porque o Lucha merece uma chance no São Paulo. Lucha. Com certeza, porque entende e tá precisando mostrar um trabalho novamente. Então, o Lucha seria o ideal pro São Paulo hoje. É bom pros dois. Jardine, técnico lá, tá começando. Vamos aos poucos, devagarzinho. E, pelo amor de Deus, Ricardo Gomes, não. Não. Altuori, não. Não. Não, pelo amor de Deus, gente, chega. Chega dessa mesmice aí, apesar que o Lucha, um tempo parado aí, quem sabe uma oportunidade pra ele agora. Ele quer crescer, o São Paulo também precisa crescer, vai juntar o útil ao agradável, é isso? É o sonho dele. É. E o São Paulo precisa ganhar título, tá precisando, tá demais. É. A gente tá só ouvindo o mano aí, enchendo a paciência da gente toda hora. Agora vai parar, não vai mexer o saco, não. Não sei, peraí, desde 2012 que vocês não ganham nada. Aliás, em 2012 vocês ganharam meio título. Não, mas agora eu tô falando como assim, meio título. Ué, foi, mano? Voltaram pro segundo tempo. Ah, ele não voltou pro time. Não voltou pro segundo tempo? Agrediram os caras. A culpa é de São Paulo? Porque lá é casa que se teme. O segurança era de que clube? Que segurança? Segurança que sentaram a bordoar. Ah, os caras batem na sua cara, você deixa. Lá nós tínhamos a polícia militar do estado de São Paulo. A alegação do Tigres é que os seguranças que bateram nos caras. Ah, vai umas meninas lá. Mas peraí. Eu nem posso comentar a respeito desse jogo, porque na época que vocês estavam disputando isso, eu tava no Japão, velho. Desculpa aí. Eu tava no Japão ganhando o Mundial. Você gostou do Japão? Legal, viu? Legal. Ficou lá. Então guarda na memória que nunca mais vocês voltam. Depende, mas eu fui. Eu nunca mais. Podia mesmo, você devia ter ficado lá e não voltado mais. Podia mesmo, pra não olhar mais pra tua cara. Que isso? Aí, Jardim Brasil é tudo nosso, que é a rapaziada Milão, aqui também. Mas valeu o papo, obrigado. Sombra, prazer demais, cara. De que bairro você vem? Eu moro aqui no Parque Novo Mundo mesmo. Você é cliente aí da Dutra Máquinas? Isso. Não deixa de comprar um... Você tem pai? Tenho, não, meu pai mora no Pernambuco. Tenho, mas mora no Pernambuco. Mas você compra agora. E manda por Sedex, porra. Sedex. Por conta do mano ainda. Vai pagar o custo. O mano paga. Parceiro. O mano é um dos caras mais ricos no rádio. É o Benjamin. O mano é TV, Benjamin, rádio, é tudo junto. É o pai dele que é o mais rico. O mano é rádio, TV e quebrada. Quebrada mesmo, velho. O bagulho é louco. Nunca veio na Vila Maria e Parque do Mundo. Pergunta os caras aqui, rapaziada. Ô, mano, isso vira slogan, hein? Mano, rádio, TV e quebrada. Eu sou mesmo. Aí, mano. Eu sou correria, mano. É nóis. Você gosta de Zé Povinho, não, mano? Só vai na Vila Maria. Você conhece o Flamengo na Vila Maria? Flamenguinho aqui. Cê na Marginal, lógico que conheço. Eu falei na internet. Meu pai jogou no Flamenguinho, mano. Meu pai jogou no Flamenguinho. Tá vendo? Aí, Paquitão, aí. Paquitão. De costa, né, vacilão? Paquitão. Mas, ô, Paquitão. Sou Vila Maria, tô mais uma ali, mano. Magnólia, Paquitão. Tá um adesivo aqui de energia pra você. Cola lá no seu carro. Outro precisa colar no carro de algum corintiano. Manda lá, tá bom? Ó, Chefinho, esse aqui eu peguei na loja. Acabou de comprar na Dutra Marca. O que você comprou aí na Dutra? Comprei uma furadeira pro meu pai. Não, pera. Eita, comprou? Sério? Conta. Oi? Não pode contar, é dia dos pais. Ah, não. Tô, leva pra ele lá, leva lá. Ele não pega nada. Vai levar, você comprou o presente da Dutra Marca com a camiseta. Tem tamanho de G? Porque o cara é grande. Ô, mano, você viu que o... Você viu que o presidente GG, top. GG. Calma aí. Você ganhou a camisa GG do estádio 97. GG. Valeu. Você viu que o presidente do Palmeiras, ele confirmou que o Corinthians é bimundial? É, foi pagar um pau pra nós lá, vi. Então chupa, Domênico. Ô, Mota, devolve a camiseta dele aí. E, Domênico? Devolve, tira a camiseta dele. A torcida dele. Fica... Não, Domênico. Porém, eu que tô a camiseta, precisa você dar uma dessa, fio. Eu tô gravando essa entrevista. Eu vou mandar um chupa. Ô, Paquitão, que porra é essa, velho? Eu te dou a camiseta, você pode mandar uma dessa, velho? Não pode deixar... É, porque... Não pode deixar passar essa oportunidade, né? Porra, eu vou dizer, viu? Mandar um chupa... Vou pensar três vezes antes de dar uma camiseta pra vocês, viu? E eu que dou a camiseta, eu que mando agora aqui nesse troço. E agora? Vou mandar um chupa pro Eric, lá do grupo do WhatsApp da Esportista da Zoeira. Boa. Chupa, Eric! Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. É, vamos parar um pouco. Ô, Narigudo. Cadê o nariz? Ô, Narigudo, quem tá aí contigo? Pô, tô com o pessoal aqui da Dutra Máquina. Aí. Pra cá, mano. Tô com a galera aqui. Chega aqui perto da janela, Benjamin. Vem mais perto. Vem aqui, porque senão não pega aqui o sem fio. Vem cá, senão a gente não ouve você. É. Vamos lá. Fala aí. Agora sim. André, beleza, né? Cara? Fala, André. O André aqui da Dutra Máquina. André, que loucura, hein? Boa noite, pessoal. É um enorme prazer recebê-los aqui hoje, aqui na loja. Hoje estendendo o horário para atender aqueles clientes, ouvintes da rádio, que também buscam o presente dos pais. É um prazer enorme estar com a rádio em parceria com a Dutra, já de longa data, né, Sombra? Se Deus quiser. E a gente quer cada vez mais evoluir com vocês, divulgando nossos produtos, que hoje a nossa marca é líder em máquinas, ferramentas, equipamentos em todo o território nacional. A Dutra não atende só clientes aqui de São Paulo, mas qualquer um que queira, qualquer produto pode entrar no nosso site. A gente despacha para o Brasil inteiro, são mais de 30 mil itens para qualquer um. Eu visitei a loja de vocês, a Matriz. Sim. Tem um posto do correio dentro da loja. Ah, é muito então legal. É muito rápido. Eu acabei de... O André fez um esquemão para mim. Acabei de comprar uma serra elétrica. Ah, e fez um baita não desconto. Não acredito. É, um integrante do estado do 97 está com os dias contados. Ah, sério? É sempre um terrorismo. Mas pra aqui, cortar a língua não precisa tanto. Vamos fazer igual aquela cena do Tony Montana no começo do Scarface, lembra? Num hotel em Miami com os colombianos, é isso que eu vou fazer. Não, não pode. É um ser humano. Quem? Um motinha. Não, não é ser humano. Como não é? Vocês estão barulho. É, isso aí. Ele hã? Isso não foi, tem? Isso foi uma coisa de laboratório. Cadê ah, não existe. Vocês estão loucos, pô. Ô, André, muito legal. Muito bacana. Já vi que a galera aí já comprou presente pros pais. O cara acabou de comprar aí uma furadeira. Exato. Ferramentas elétricas, manuais. A gente tem as grandes marcas, muitas opções. Um presente que você queira dar, do mais simples até o mais completo, né? O segmento de jardinagem. E nós temos muitas opções. Então, o Zé lá, o dono da rata, querendo comprar uma VAP, cara. Vem pra cá. Tem lavadora pra você lavar o seu quintal. Até a sua empresa, se você quiser. Mas ele tem um quintal muito grande. Eu preciso uma daquelas profissas. Tem também. Tem também. Até 10 vezes, amigão. Boa, Zé. Ó, Zé, você gostou. O Zé, ele não prestou atenção. Mas na hora que você falou 10 vezes, ele adorou. Exatamente. Aqui eu também presente aqui. A gente preparou um presente pra todos vocês aqui da rádio. Eu queria entregar aqui com um carinho grande. Esse presente foi enviado pela Black & Decker, é um kit de ferramentas para cada um aqui de vocês. Tá brincando, tá? Legal? Com carinho, oh, vocês, que legal. A Dutra e a Black & Decker vai entregar agora, tá? Oh, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Show. Muito obrigado. Show, show. Obrigado. Queria agradecer o André, também o Nelson, todo mundo aí que tá junto com o Estádio 97 nessa parceria, viu? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, a casa aqui é de vocês. E esperamos muitas outras vezes estar com vocês aqui, ao vivo, presente aqui na nossa sede. Oh, que legal, bacana. Que beleza, hein? Obrigado, viu, André? Obrigado, viu? É, boa. Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. Eu fiquei sabendo que às vezes não saiu direito no ar. Tava falando do torneio de pôquer, né? Sim. O torneio de pôquer do estádio, o segundo Energy Poker, vai ser agora no final de setembro. Com premiação garantida de R$150 mil. A premiação é mínima, que conforme o número de inscrições cresce, aumenta, a premiação, né? Pode aumentar. É. Então, a premiação mínima garantida é de R$150 mil. Você quer saber desse torneio Energy Poker? O Mota já tem uma participação garantida. O Mano, se quiser, está inscrito também. Muito obrigado. Tá, tem que entrar no site energypoker.com.br. Legal demais, hein? Show, show de bola. É isso aí. Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Deixa eu ver agora, são 19 horas e 40 minutos. Sim. Deixa eu mandar aqui o recado. Tem que mandar um recado importante agora, das baterias Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É Eliar. Motinha! Cadê o Mota? Não, o Mota já deve estar atrás de alguma moita aí. Ah, tá lá longe. Domênico, vamos bater um papo com a galera aqui do lado esquerdo. Vamos lá. Aí, quem vai chegar aqui pra conversar aqui? Opa, e aí, seu nome? Meu nome é Glauber. Glauber, é nóis, é Verdão? Verdão. Verdão na Moca, né? Moca é Verdão, né? Moca só tem palmeirense, é isso? Aonde? É Juventino e palmeirense, não tem jeito, cara. Só queria falar uma coisa. Porque o Mano vai morar lá, você tá sabendo, não? Quando ele casar, ele tá pra casar, ele vai morar lá. Então, esse final de semana ele tava comprando o papel de parede lá na minha casa, cara. E o papel de parede era verde, não é isso? É louco, verde. A Taizinha mandou, cara. A Taizinha falou, meu, papel de parede lá em casa é só verde porque eu sou moquense. Moquense é palmeirense, mano. Imagina, você vai filhão. Se converter, filhão. Imagina, não tem minha boi, casa cara. Não tem nada a ver, mano. O mano seria muito bem recepcionado pela nossa torcida? Então, né, meu? Ele é só... Só tem corintiano, tal, apanhar um pouquinho. Que moleque mirradinho aí, frango do caramba, Paquitinho. Meu bicho precisa ser o tórax, vacilão. Se juntar suas duas pernas, não dá meu bíceps. Você já conhecia a Dutra Máquinas? Não, não conhecia. Eu vim aqui por causa de vocês, agora com certeza... Pra comprar um presente pro papai, que tá bem legal lá o negócio, as ofertas bem legais. É, mas é pra comprar mesmo, tá, não é pra caroçar, não, viu? Palmeirense tem dinheiro, tem mano, nada, é nóis. Tem nada. Cara, eu só queria falar uma coisinha, velho. O mano não existe, esse maluco é personagem. Não sou, olha lá. Pô, eu pego a estrada, cara, eu vim ver. Eu fico tentando entender como que o cara tem as ideias de, e defende. Aí o Benjamin bate nele, não, mas zero. Cara, não é possível. Isso não é de verdade. O não é nosso Galeto é inteligente, cara. Cara, não, velho, tem que ser muito inteligente. Esse cara é doente, velho. Legal, show. Você quer mandar abraço? Quero mandar abraço pra rapaziada que eu jogo futebol de segunda-feira lá. O Kiko, taxista não, depilador. Ele era taxista, virou depilador agora. Eita, porra. Aí tem o Randall, a galera toda que a gente bate uma bola junto lá, beleza? Boa. Obrigado, velho. Só valeu. Agradecer a vocês, tudo que vocês fazem aí, que, meu, esse programa é maravilhoso, cara. Obrigado, a gente que agradece. Irmão. Valeu mesmo, hein? Valeu pela audiência. Velho, é nóis. Obrigado. Show de bola. Opa, fala aí, meu velho. Aí que o Mota pediu pra mim. Não entendi. O Mota mandou pedir uma camiseta. Tá no ar aqui, filho. Firmeza, então. Daí... Você quer o quê? Camiseta? É, a camiseta tá acabando aqui, hein, filho. Camiseta tem que fazer tem que fazer alguma coisa muito... Mano, você vai falar agora uma tarefa. Oh, muito obrigado, meu velho. Mano, você vai... É o seguinte... Espera só um minuto. Barulhos é nóis, filhão. Olha aqui, você vai ter que fazer uma tarefa pra ganhar a camiseta. E o mano é que vai te dar a tarefa agora, mano. Então o negócio é o seguinte, velho. Já que ele tá na época de Olimpíadas, velho. Você vai ter que dar agora aqui, o pessoal vai abrir um espaço pra você dar um duplo twist carpado. Aí leva a camiseta. Duplo twist carpado. É osso o quê? Sem sacrifício, velho. Você não viu a Jade Barbosa? Ela caiu de cabeça, quase quebrou a coluna. Não é bagunçado assim, não. É, tá louco, Sazora? Aí, Domênico, cara. Aí, som. Agora sozinho não dá, né, filho? Duplo twist carpado, velho. É dois mortal. É sem chance. É dois mortal no alto, filhão. Não sou atleta, parceiro. Não é atleta, mano. Mas que time você torce? Tricolor. Tricolor. Então vamos fazer uma pergunta do Tricolor. Aí se você ganhar... Ó, se você presta atenção. Firmeza, então. Você ganha. Não, mas é que você é São Paulo, você vai dar uma colher de chá. Eu vou fazer a pergunta, então. Ó, tá mano. Tá bom. Pergunta tá bom. Relacionada ao São Paulo, beleza. Valendo... Ninguém sabe mais de São Paulo que o mano. Ó, tá aqui a camiseta na minha mão, hein? Vai. Ó, você é São Paulino fanático. Com certeza. Você conhece a história do São Paulo. Nome da avó materna do Cícero Pompeu de Toledo. É fácil, mano. Ó, 10 segundos, ó, colher de chá, ó. 1, 2... Judite. 3, não, não é. 4, 5, 6, 7... Érica, Kátia... Pera, vou dar um boi. Sobra, pergunta você, vai. Vamos fazer uma pergunta, vai. É muito difícil, vai. Eu sou maldoso. É muito maldoso, vai. Vamos fazer uma pergunta. Traz esse cara aí, mano. Qual jogador na Libertadores de 2005 foi contratado no meio da Libertadores pra substituir o Grafite? Se você não souber essa, não dá, hein? Vamos lá, ó. Isso é fácil, hein? Amoroso? Você tem certeza? Com certeza. Você Amoroso? Está certo disso? Com certeza. Amoroso. Certa a resposta! Eu falei Luizão pra ele cair do cavalo, que maluco não foi na vida. Sensacional. Vamos agora pro lado direito. Direito. Vamos ver quem tá aqui na janela, vamos ver esse primeiro aqui. Torcedor do Guarani, não, Palmeiras. Aqui eu via verde, eu não vi o símbolo, agora é Palmeiras. Ô Dodô, boa noite, é nóis, Dodô. Aí, Dodô, é palmeirense aqui, Dodô? Ah, é nóis, velhinho. Falar de nós, Dodô. Fala de nós, é que vai ser nós. Já tudo aqui nós, é que só tem palmeirense aqui. Esse, só Verdão, esse, só tem Verdão aqui. Esse ano já tá lá, ó. O troféu desse ano tá lá na sala de troféu do Palmeiras. Aos cuidados do Palmeiras. Já tá lá, já tem a plaquinha lá, já tem a plaquinha. É tudo nosso, fio, não tem conversa não. Do Mundial, não tem É nós. A FIFA já falou que nós somos mesmo. Troféu chupa invisível. Todo mundo aí que falou que não era. Troféu invisível. É, que invisível o quê? É bem grande, viu, mano? A gente saiu uma rodada da liderança e já voltamos de novo. A gente foi... nosso lugar, porque o mano chorou. Você não lembra? Você não tava ouvindo? Não. O mano chorou. Era legal se a liderança saísse um pouco. Aí eu cheguei e falei pros jogadores do Palmeiras. Falei mesmo. Falei, deixa um pouco os caras brincar um pouquinho. Aí foi lá o Corinthians, o Golfinho apareceu. Fez a gracinha e voltou. Já Aí foi o Santos do RG, foi lá, fez a gracinha e voltou. Agora é nosso, fio. É até nosso, o final não tem conversa, não. Aonde? Aqui é Palmeiras, rapaz. Ó, é verdão aqui, rapaz. Vou fazer uma aposta aqui. O Palmeiras, quer apostar? O Palmeiras não segura mais três rodadas a liderança. Ei, três rodadas já não tá mais na liderança. Já pode perder a liderança na próxima, inclusive. Ô, mano, pode perder na próxima se o juiz fizer igual, né? E aquele pênalti, né? Lá em cima da Chapecoense? Lá foi pênalti, foi pênalti ali, rapaz. Você tá louco? Você tá louco? O Cássio não vai ser punido, igual o Fagner foi, depois de 10 dias, porque o Cássio não era o último homem. Tinha um Bandeira lá dando condição. É, o Bandeira, dando condição. Ai, bem demais. Esse ouvinte é sensacional, velho. Tô urinando na calça. Sensacional. Que isso, mano, tá espirrando. É medo. Tô urinando na calça, vai te catar. Palmeirense, valeu, cara, obrigado pela audiência, viu? Muito é obrigado. Nóis, hein, velhinho? É nóis, mano, sempre. É nóis, mano. Tamo junto, irmão. É nóis, valeu. Garoto, é nóis. Agora vamos pra janela esquerda, vamos pra janela. Vamos lá. Pera aí, Nilson. Quem que vai falar aqui? Você, seu nome? Tá Anderson. Anderson, tudo bom? Tudo bem. Que bairro você vem? Jardim Santo Eduardo. Legal, e o time? Palmeiras, mano, é impressionante, velho. O caminho inteiro só vinha palmeirense, era nego gritando, e eu bebi, e bibibi, não tem mais ninguém, fio. Mas, ó, só tá nós, fio. Ok, tá é na nós. Mão, ali, ó, uma nota com o rosto do Paulo Nobre. Que, que Paulo nota, Nobre que nota. Pediu pros cara vir aqui. Está louco, está aqui louco. Acho que é. Amor e figurante. Aí, tudo nosso? Tudo nosso, não tem pra ninguém. Agora que a sorte voltou pro nosso lado, o bairro se machucou, o Banana se machucou. Mas tem um elenco, filho. Graças a Deus se machucou esses caras, não precisa desse cara, não. Não precisa, nem, você vê, sem Gabriel, sem o Prado, nós estamos segurando a onda lá, filho. Precisa, pode até doar pros caras lá, com os caras que tá precisando lá, com o Romerinho lá, que pelo amor de Deus, né, você é louco. Não vai dar não, mano. Filho, não vai dar, o Romero é melhor do que o Dudu, Roger Guedes, Gabriel Jesus. Ei, cadê o momento fanfarrão? Cadê o momento fanfarrão? Ei, junto, mano. Ei, que isso? É isso? O Romero é o mestre do Paraguai, filho. Tá maluco, rapaz. Você tá louco. E aí, esquema de abraço? Vamos mandar um abraço. Vocês é sensacionais. Eu venho acompanhando vocês aí desde lá da Paulista. Sou muito fã, 10 você anos. Você vê a pé? Não, tô na limusine ali. Tô acompanhando, tava do lado da limusine ali, acompanhando vocês. Tá. Vocês são fenômenos, eu escuto há 10 anos já. Obrigado, meu irmão. E tamo junto. Sucesso pra vocês, Deus abençoe aí. Um abraço pro grupo do Palmeiras, lá o grupo do Cartola, tamo junto, é nóis. Obrigado. Abraço pra você, valeu, boa, velho, é nóis, obrigado. Vamos voltar pra lá, a janela direita aqui, vou falar com esse rapaz aqui que chegou antes. Vamos lá, qual é o seu nome? William, boa noite. E aí, William, beleza? Beleza. Time. Vai Corinthians. É nóis, mano, sempre, é nóis. Sempre será. Olha lá, vai, olha lá, vai. Vai Corinthians. Vai, vai. Manda esses caras pro inferno aí, acabar de porco. Ô, irmão. Há um tempo atrás, aqui no caminho, teve um cara que chegou que o Mano é Deus. Você também acha que o Mano é Deus? Ah, tá quase lá. O Mano é sensacional. Obrigado, irmão, obrigado. O Mano é zica. Ah, é nóis, mano. Tamo junto, amigão. Com relação à campanha do Corinthians, Campeonato Brasileiro. O Corinthians até agora, ele conseguiu ali permanecer durante um bom tempo no G4, mas o nosso elenco é limitado. Com relação à expectativa agora para o segundo turno, o que você acha que o Corinthians vai conseguir? Você acha que dá para beliscar o título novamente ou você acha que a briga do Corinthians é pelo G4? Ah, eu acho que dá para beliscar o título sim, mas tá oscilando para caramba, né, meu? Uma hora vem jogando bem, outra hora joga mal... O juiz não ajuda nunca. O juiz é ajuda? Verdade, mano, é verdade. Que isso, o corintiano lá atrás falou que o juiz ajuda. A juizada tem prejudicado, inclusive. Prejudicado aonde, mano? Hoje eu vi uma reportagem, eu não sei se tá no UOL ou se tá no Lance, a respeito aí dos times aí que mais receberam pênaltis no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tá no segundo bloco, o Palmeiras teve 4 pênaltis no primeiro turno a seu favor. Por que foi? O Corinthians ele só teve 1. Isso mostra a tendência mas só teve 1 porque não criou, ué. Isso mostra a tendência da arbitragem contra o Corinthians. E quantos pênaltis não marcado? Filho, você tá louco? Um. O Cássio derrubou um cara no outro jogo, você tá louco? Do Figueirense foi fora da área. Tá parecendo... MMA ali, ó. E do Figueirense lá, o jogador do Figueirense tava impedido, ele não tem que reclamar nada, velho. Tá no lucro. Impedido, não inventa isso. Você tá louco? É verdade, aquela jogada do Figueirense, a do Cruzeiro tava legítimo. O Ábila, ele saiu na cara do Cássio aí, tava em posição legal. Mas aquele lance do Figueirense é que não mostra na imagem, Domênico, porque a imagem tá recortada. Mas o jogador do Figueirense, ele tá um pouco adiante. Ele tá um pouco adiante da linha do meio campo, ele tava em condição irregular. Tá certo. Mas a mídia antes não fala isso porque não convém. Ô, corintiano, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado, um abraço aí a todos no Jardim Ariz e na Santa Maria. Da hora, hein, mano. Um abraço pra rapaziada. Aí garoto, é nóis. Obrigado, meu irmão. Jardim Ariz, aqui é tudo na região aqui? É, ali, Zona Leste, aí, Pô, depois uma passada lá na casa do mano, tomar um café. Tomar um café lá, com certeza. Cola lá, na grade aí, mano. Domingão lá. Zona Leste é bem-vinda aí na quebrada aí, mano. Cola aí. Passar por Uruquinha lá, aquele porquinho velho lá, né? Né? Isso aí, mano. É, cuidado pra não comer a linguiça lá que vocês gostam, hein? É, filho. É. Cuidado, hein? Gosta de uma linguiçona, né? Tem que comer o torresminho, mano. Torresminho é bom. Esse então, é o Estádio 97, no oferecimento da Esser. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Amor e toda a família Esser. É nóis. É isso aí, toda a família Esser. E você, já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente Smile, que fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com o único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, vamos bater um papo aqui com o Thiago da Paris Vegas, grande, né? Thiago. Grande Thiago, vai casar em breve aí com o Antônio. E aí, Thiagão, tudo bem? Em breve tá certo, mas com o Antônio não. É com a Vivi, meu. Com o Antônio é depois. Com a Vivi, minha noiva, e mandar um amuelo. A RG não tá aqui dentro da Limo, né? Mas mandar um amuelo pra ela. Vamos casar dia 1º de abril. E nosso DJ, obviamente, é Domênico. Opa, Gato, já tá marcado. Tá e agendado. É legal isso que você tem, que essa limusine é gigante. Mas pra quem não sabe, ele tem uma limusine onde ele vai casar dentro e vai ter todos os convidados. Caraca, velho. É um negócio impressionante. Pô, quem der um dia. O buffet vai ser aqui. Mas obrigado aí, Sombra, mais uma vez. Né? Obrigado, Energia. É a quinta edição que a gente faz. Eu tava até falando com... Já a quinta? Caraca, velho. A primeira foi pra Charles Miller, depois foi no Jockey, depois foi no Obelisco, depois foi dentro do estádio do Morumbi. É verdade. A quinta aqui na Dutra Máquina. Foi o negócio do jogo do Rogério Ceni lá, né? A Paris Vegas tem 3 anos, faz 3 anos agora em agosto. Né? Abrimos a empresa com uma limusine e crescemos, pô, bastante. Graças aí. A Deus. Muito boa bacana. Parte do sucesso a gente deve, com certeza... ao Estádio 97. Legal, né? Thiago. Parceiraço bom, nosso, Thiago, aí. Parabéns. Que de boa. Quando vocês pedem para buzinar em volta, a gente vê quase todo o trânsito buzinando, a gente vê realmente a ativação de marketing que é isso daqui. Então, é loucura, né? Eu como Paris Vegas, eu diria para qualquer patrocinador que pode apostar. Ou seja, você também, você é um cara isento, tá vendo? Não somos nós falando, é legal quando os outros falam. Sim. É, a gente, claro, temos orçamentos aí em diversas mídias, tudo, mas eu falo para todo mundo, toda reunião de marketing lá, que o Estádio 97 pra gente foi o que deu mais retorno, sem dúvida alguma, de todos os tipos, né? Classe A, B, C, D, E, homem, mulher um pouco menos, mas homem, então qualquer, uma feira de noivas, o pessoal chega, limusine do Estádio 97, e diversas vezes, então, putz, é um depoimento bem espontâneo pra agradecer aí mais uma parceria, mais uma vez a parceria, né? Legal, vamos ver se a gente monta pro final do ano... de Natal aí, pra dar alimento, vamos. Pra dar brinquedo. Como isso é legal, aí, isso é legal. Acho bacana. E como a gente tá completando 3 anos agora em agosto, quem for ouvinte do Estádio 97 e quiser fechar alguma limusine com a gente, liga lá pra Daniela do Comercial e só falar que é ouvinte do Estádio 97, o WhatsApp é 97133 3956. Repita. 7133-3956. Fala que é ouvinte do Estádio 97 e uma promoção de 40% para comemorar o aniversário de 3 anos agora no mês de agosto. Que legal, muito bom. Então, obrigado. Parabéns, pelo Thiago. Espaço mais uma vez. Valeu. Olha, vamos tentar falar com mais um ou dois ouvintes aqui. Vamos falar com o da janela. Esse aqui tava no lugar. Fala com esse aqui, quem é? Esse aqui não falou, né? E aí, velhinho, teu nome? Fernando. E Fernando, tranquilo? Vem de que bairro? Sou daqui da Vila Maria mesmo, mano. Ah, do bairro do Mano, hein? Vila Maria, bairro nós. Que era do Mano, né? Que era do Mano? Por quê? Quando ele era humilde, ele era daqui. Agora não é mais. Não, não. É, filhão, você não me vê na rua, porque eu trabalho muito diferente de você. Agora ele é outra pessoa. Seu vagal. Trabalha aqui, ó. Você faz o que da vida, meu velho? Sou coça. Analista financeiro. Coça. Tá coçada na bola esquerda, vai de ficar. Torce pra quem? Palestra! É nóis, Verdão, mano. Ah, lá. Verdão. É campeão, Dodô. É campeão, Dodô. Campeão. Tá na estatística, desempregado, velho. Ah, que desempregado, rapaz. Profissão, trabalha. Caça Pokémon, te catar. Boca, tenho todos eles na boca, conheço meus pais. Tem nada, foi na Imbra, né, o vacilão. Foi na Imbra. Na Imbra, lembra a Imbra? Pera só um minuto. Essa quem é? Sua esposa? Vem cá, vem cá. Qual é o seu nome? Amanda. Você falou uma coisa aqui, como é que é? Chupa, mano. Olha lá, boi. Viu? Olha lá, boi. Boi. Situação. Vacilão, olha lá. Aqui não gosta de linguiça, não, mano. Ah, tô vendo. Mulher, tô vendo. E aí, velho, Palmeiras e Atlético do Paraná, quanto? 2-0, Palmeiras. Lá? Ah, cara, o que foi? É. O que foi, Sombra? Lá não. Mas sabe o que é isso? É remédio forte, velho. Que remédio forte? Você tá maluco? É preta, tio. Pra ganhar a camiseta era só falar chupa mano mesmo? Não, acabou, trouxa. Olha, tem que falar, mas muito alto. Ah, mas isso é muito fácil. Chupa mano! Ah, gritinho de Paquita. Leva a camiseta, meu garoto, é nóis. Gritinho de Paquita. Obrigado pela audiência aí, viu? Valeu, é nóis, valeu, cara. Obrigado. Ô, Didi, eu sei que você tá escutando aí, ó, do grupo lá do Apo 6, aqui da Vila Maria. Chupa, Didi, seu tonto. Chupa, trouxa. Vamos agora pra janela direita aqui. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, Júnior. Lá da Vila Rica, lá, Colorado, é nóis. Vila Rica, Zona Leste? Zona Leste, que time você torce? Tricolor. Tricolor, bacana. E aí, rapaz? E o Chaves que chegou? Já chegou fazendo gol, metendo gol, cara. Legal, hein? Legal, Chaves, melhor atacante do Brasil hoje. Aonde? Sério, já definiu? Aonde? Eita! É louco. O Chaves é o André com sorte, velho, tá de brincadeira. Mas, ó, a melhor média de gols é do Chaves, 2 jogos, 3 gols. 1,5. Ah, mas não é média. É média? Ah, mas não é média. 2 jogos, 3 gols, não é média. Quem é o artilheiro do campeonato, rapá? Se tivesse mais umas rodadas aí, era artilheiro fácil. Aqui não vai dar tempo. Mas tem si, esse si não existe. Ué, chegou na metade do campeonato, não tem como. Vai pegou 30 e poucas rodadas aí, não vai ter como, não. Se bobear, chega lá, hein? Vai ter que melhorar muito. Não, que parece que ele é bom, ele é bom mesmo, viu? Parece que é bom mesmo esse jogador aí, viu? Bom, cara. Tá marcando gol pra cacete, pô. Como é que não vai falar que não é bom? As contratações, não gastou muito e eu acho que acertou as contratações. Faltar o técnico aí que tá meio complicado aí. Você queria o Luxemburgo? Quem? Puta, acho que tem que teve um cara que veio aqui. Queria o Luxemburgo, hein? Aqui não é tudo igual, Dodô. Tudo igual. Tá tudo mesmo nível, né? Eu acho que mais um argentino aí pra completar. De novo, cara? De novo, mas os caras deu sorte. Pode ver que os dois que veio deu sorte pro São Paulo. Ah, mais ou menos, né? O primeiro não teve tempo. O segundo também levou na semifinal. Tudo bem, o time que era limitado, mas foi pra semifinal. Não pode falar, o cara não foi bom. Mas na Libertadores o cara representou. Não, isso sim, com certeza. Porque o time de São Paulo era limitado e todo mundo falava que no passado, na primeira fase, chegou na semifinal. Ponto. É. Legal, chegou, beleza. Chegou bem. Mas também largou pra ir pra seleção. Aqui, quem que vai vir agora também, de argentino? Ah, difícil falar, cara. Não é difícil, cara. Não, argentinos tem vários. Tem. Você vai. Mas quem? Na minha opinião, você tem bons técnicos. Tem o Ramon Dias, tem o Marcelo Gallardo. Gallardo parece que é um bom treinador, o né? Bielsa é bom. O Bielsa é bom. O Bielsa é bom. Então, é louco. Argentinos tem. Tem. Tem. Mas quanto custa? Mas não deve ser tão caro, né? O Gallardo, técnico do River... Pô, dá pra fazer. Se pegar o Vale Refeição da rádio, ele vem. Você tá de brincadeira. Não, mano, qualquer cesta básica os caras entregam. Na Argentina, velho. Vixe, velho. Se levar uma nota de 100, os caras não tem troco, mano. Nem o Mac tem troco pra uma nota de 100. Sensacional. Mas, ô Tricolor, obrigado pela sua participação, sua presença aqui na Dutra Máquinas, tá bom? Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado, viu, Sombra? Valeu, meu velho. Um abraço pra todos aí do Estádio 97. Desde os primeiros programas eu acompanho vocês aí. Um abraço pra galera do Bolão lá. Brasileiro 2016 lá. Valeu, obrigado, meu velho, obrigado. Valeu. Cadê o tio Vanderlei? Chega aqui, tio Vanderlei. Olha o tio Vanderlei. Esse é um dos ouvintes mais antigos do Estádio 97, é da primeira geração do estádio. Verdade. Tudo bem, Vanderlei? Tudo, e vocês? Tudo bom? Beleza. E aquela criancinha que você levava no programa? Hoje já tá formada, dando aula. Tá, tá morando nos Estados Unidos. Não tá mais. Não tá mais? Não, deixa eu contar uma história. Tá. A primeira, eu tava pensando nisso hoje. A primeira torcida estádio 97 foi feita com transporte escolar, sabia? Era. Sério mesmo? Eu vou contar, foi São Paulo e Palmeiras no Morumbi, 2x2. Aí eu e o Sombra voltamos pra rádio. Que azar que deu Palmeiras, hein? Eu não sei se o Sombra vai lembrar disso. Nós fomos pegar o elevador, a sua chave caiu no posto do elevador, você lembra? Putz, aquele... Lembra. Na Doutor Arnaldo, verdade. Lembra. Aí eu tive que levar ele até a Penha, na casa da sogra dele, pra ele pegar... A reserva? A chave reserva. Putz, ali. Eu tava lembrando nisso. Puta, faz tempo isso. Faz tempo, isso é 2000, né? 2000. 2000? Foi 2000. 2000. 2000. 2000. Pô, mas da rádio até a Penha era mais fácil desmontar o elevador. Ia demorar menos tempo. É verdade, mano. Ah, aquele elevador era perigoso, aquele elevador. Nossa. Aquele pra ficar preso dentro dele era muito fácil. Facinho. Verdade. Mas eu tenho saudade daquilo lá, bons tempos. Continua transportando criança? Graças a Deus, há 25 anos já. Boa, tio. 25 anos. Agora você tem aquele Uber Baby, né? Uber Baby. Não, mas você sabe, ô mano, você sabe o que tá pegando agora? É. Você levar a molecada pra caçar Pokémon. É mesmo? É mesmo, Tivani? Aí sim. Interessado. Você vê no que a molecada que coisa, hein, hoje, velho? Né, que meu? Coisa, hein? Na minha época eu me interessava por outras coisas, viu? É. Que coisa, hein? Então, o que a molecada pede hoje é pra sair de sábado e domingo com eles pra caçar Pokémon. Eles nunca mais interessavam, assim. Não, mas legal, legal. Você gosta, né, mano? Não, a molecada pelo menos anda, faz alguma coisa, né? Tem aquela molecada que não fica em casa, né, mano? Jogando videogame, parado, sentado. Só no tablet, né? Pelo menos vai andar. Pelo menos anda um pouco, né? E outro também é mais seguro também, né? Porque tá um negócio mais ou menos, né? Roubar celular, essas coisas. Então, dentro do carro é mais seguro. É, dentro do carro, sim. Boa estratégia, hein? Melhor. Boa. Valeu, cara. Obrigado, tio Vanderlei. Valeu, viu, tio? Aparece lá na rádio qualquer hora. Valeu. Abraço pra sua família, pra tua filha. Boa, que tio. A gente conheceu, era criancinha, cara. Ela tem vinheta, as vinhetas da tua filha tá comigo ainda, eu uso até hoje. Tá. Verdade. Ela tá... O pessoal que ouve aí o estádio, se precisar de uma menina pra trabalhar, tá desempregada. Tá desempregada? E ela trabalhou com o Justus tudo, a tua filha então, Ela foi na Record com o Justus, depois foi pra Sabrina, depois foi tentar nos Estados Unidos. Aí não deu, voltou. Voltou, ficou 5 meses lá. É uma boa profissional, boa. É isso aí, tio. Falou, boa então. Sorte, obrigado, hein? Gente. Valeu. Um abraço. Nós. Valeu, Vanderlei. Bom, infelizmente, Domenico, acabou? Infelizmente, ó, são 8h04. Ih, rapaz. A gente tem que encerrar o programa, infelizmente. Rapaz, que coisa. Eu gostaria de poder conversar com todos que estão aqui à nossa volta, né? Mas com agradecimento geral a todos que vieram visitar aqui o Estádio 97, né? Um grande abraço a todos. O Estádio 97... Fala, mano. Ô, Sombra, deixa eu só mandar um abraço aqui pros amigos do Thiago, aí o Chicão, o Jorge, o Rafael. Mandar um salve também pra rapaziada aí também da torcida do Flamengo, do Vila Maria, aí que domingo vai jogar no campo do Benfica, vai ter a Copa também. Legal. É todo nosso. Hoje é sexta, bacana. Né? Hoje é quinta. Aí, ó, o pessoal aí do Fiel 423, isso aí não é zona não, né? Não, imagina, esse número. 5 de julho, a quebrada aí também, tudo nosso. E olha, mais uma vez quero agradecer a cada ouvinte, a cada um daqueles que acompanharam a gente durante o percurso, daqueles que buzinaram, aqueles que hoje estão aqui, a cada um de vocês, sintam-se abraçados. Tá obrigado, bom? Viu, gente? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E o Estádio 97, como eu digo pra todo mundo, realmente, mano, é um fenômeno. Não e tem pra ninguém, não. Domênico, agradecer o pessoal aqui da Dutra Máquinas também, o pessoal da Paris Vegas. É isso aí. O pessoal da Black & Decker que deu também pra gente, é um kit top. Rapaz, obrigado, que legal, viu, obrigado gente. Mesmo, valeu. Obrigado. Valeu, galera. E continue ouvindo o Estádio 97, é nóis. Obrigado, muito valeu, legal. Gente, obrigado. Bom, Estádio 97 valeu. Que volta com o programa ao vivo amanhã, às 5h30 da tarde. Dos nossos estúdios no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Oferecimento da Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Fecha aqui mais uma limusine do Estádio 97 com baita sucesso cada vez maior. Um abraço a todos. Muito obrigado pela companhia do trânsito, pra você que ficou em casa. Aliás, obrigado àquele que tava na internet também assistindo a gente, hein? Obrigado aí, e valeu. E continua assistindo. Muito obrigado a todos vocês, tá que bom? Foi, Motinha? Obrigado, acharam eu. Acharam? Vocês? Acharam. Tá bom. Legal, muita gente. Valeu, galera. Tchau, um abraço. Pica. Tchau. Tchau.

Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Fala aí, São Paulo, uma ótima noite de quinta-feira pra você, ligado na Energia 97. No ar, mais um Night Sessions. Sessão especial pra você, caprichando na sua noite. Quem quebra tudo é Lucas Borchat por aqui. Sobe o som. The fainter we go into the fade-out line, the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line, the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line, the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Thank you.